Eu sou o Wallace Hunter Reúnam-se, Hunter! Reúnam-se, Hunters! Reúnam-se, Hunters! Reúnam-se, Hunters! Vocês lembram dos vilões? Lembro. Ah, bom. Eu lembro de vilão, vilão foda. Eu lembro do Coringa do filme anterior, do filme do Nolan, aquele Coringa anarquista. Não, Jared Leto, melhor Coringa. Ah, tá falando. Pai, Jared Leto, melhor Coringa. Não, vamos falar também do Lex Luthor também, melhor Lex Luthor. Cara, eu polemizado. O Mario veio pra sacanear mesmo. Então, galera, olha só. Taquinho, você que tem, entre nós, tem a maior cultura de cinema. Você trabalha com isso, certo? Você com certeza conhece vários tipos de vilões diferentes. Cite alguns foda. Cara, do cinema? Uhum. Do cinema, Hans Gruber, eu acho um vilão foda. Duro de matar. Ó, não, já sei um vilão foda. Aquele maluco lá, o russo do Rock Draco. Isso, Ivan Draco. E melhor frase de vilão, que morreu, cara. Melhor coisa. O maior vilão de toda a história do cinema, pelo menos, é Darth Vader. Quem gosta conhece ele. Ah, não. Essa galerinha, essa nova geração aí, eles ficam falando de Voldemort, aquela galerinha do Harry Potter, ficam puxando essa bosta, cai que ódio, cara. Não, porque Harry Potter mata essa bosta. Vai ter a volta dele, vai estar de novo aí no cinema. Vou fazer uma profecia aqui agora, profecia não. Vou fazer uma... É profecia que fala, não. Previsão. Enfim, previsão isso, né? Eu sou muito ruim de falar. Eu vou fazer uma previsão aqui agora. Darth Vader não vai agradar a galera. Você quer apostar? Tá todo mundo botando uma expectativa lá no alto e não vai ser o Darth Vader que a gente conhece. É, cara, ele não vai aparecer tanto. Vai ser só ali, o mato dos rebeldes, acabou. É o primeiro Guerra nas Estrelas, ele praticamente não aparece no filme. Ele é quase um Palace, ele não é o chefe do Império, o líder. Ele, na verdade, é um capanga, né? O Tarkin manda nele. Um capanguinha, cara. Uhum. É, ele Darth... só se torna o Darth Vader, que depois se torna o Darth Vader foda a partir do Império Contra-Ataca. Eu vou falar o que ele vai fazer no filme. Ele vai matar aquele cara cego e aí ele encerrou a participação dele. Vai ter uma batalha foda entre os dois, morreu e acabou. Cara, isso já vai ser foda. Não sai. A participação dele no filme já é foda. Ele tá. Eu tô com muito pé atrás, cara. É que. Filme. Eu nem espero que seja. Carlos, sabe o que acontece? Eu estou eu perdi a esperança no cinema. Toda vez que eu me empolgo com alguma coisa é merda. Vim de Hobbit 2, Batman vs Superman. Tudo que eu boto em empolgação vira um cocô gigante, cara. Cara, é muito triste isso. Porque a mesma coisa tá acontecendo com Star Wars. O Star Wars vai vir e eu vou me decepcionar, que eu tô colocando a expectativa lá no teto. A expectativa é o meu pior inimigo. Você se decepcionou com o último filme? Não me decepcionei. Porém, eu tenho algumas ressalvas, né? Que ele é praticamente o primeiro filme, né? De novo, né? É o episódio 6 de novo. Não, episódio 4. Isso, episódio 4. Mas episódio 6 era episódio 4. Também. Eu só espero que eles parem com isso. Eu já pensou no episódio 9 e 6 estrelas na morte do novo. É, foda. Não, o primeiro episódio é episódio 1. Melhor que é trilogia nova. Eu vou falar meu vilão. Criatura conta também? Conta. O Alien do Enigma de Outro Mundo. Ele não é vilão. Vilão são os humanos. Verdade. Ah, não. Ele fica do outro mundo. Desculpa. Não, aquele bicho vai tomando o corpo dos caras. Confundia. É o. Aquele alien que. É o vírus que primeiro entra nos cachorros, destroça os cachorros, depois entra no cara. Porra, aquilo lá é de dar medo. Considera aquilo um vilão? Eu não considero aquilo um vilão. É uma criatura, né? Vilão da história. Os caras estão pesquisando, apareceu. Você vira um vilão foda aí. O meu vilão é a coisa. A coisa? A caraca, cara. Aquele palhaço. Coisa. Coisa do. A coisa branca que é o The Stuff? Ou a coisa que é o Enigma do outro mundo que era The Thing? Ou é a coisa que era o coisa? Muitas coisas. Ó, tem a coisa palhaço assassino, tem a coisa alien e tem a coisa homem de pedra. E o Enigma do Outro Mundo, o nome do filme é a coisa, porque é The Thing. Vi recentemente um filmaço, cara. Olha só, um outro vilão muito foda também do Senhor dos Anéis, o Sauron. O melhor vilão, cara, de Terra-média, assim. Da Terra-média, eu acho que o Morgoth ainda é mais bizarro que o Sauron, só ele não foi pra cinema ainda. Aí, né? Não tem como, é o cor vai ficar de fora, a menos que faça um Silmarillion aí e tal, mas... Porra, esses vilões patas aí do cinema clássico. Porra, Hannibal. Hannibal. Exterminador do Futuro. Temil, cara. Puta, eu ainda prefiro o Arnold Schwarzenegger no primeiro filme, que ele era o vilão também. Não era no Terminator? Eu prefiro o Temil, ele. É aquela corridinha do Temil, é muito assustadora, que era foda mesmo. Olha só, esse vilão muito foda, que é o da Terra-média também, o Saruman. Saruman também é um vilão muito foda. Ele... com aquela parada dele das falas e tal, tipo, de convencer a galera. Como eu falei, eu tava lendo o livro do Senhor dos Anéis e tava querendo lá do cara. É aquilo lá mesmo, o cara é muito foda mesmo. Quais são os vilões do seu Esquadrão Suicida? Puta, o vilão do meu Esquadrão Suicida, cara. Isso é bom, hein? Caraca. Seis pessoas? Pode ser seis personagens? Eu colocaria no meu Esquadrão Suicida. Deixa eu ver, vale sem ser quadrinhos, né? Qualquer vilão, né? Beleza. Darth Vader, Ivan Drago, foda. O Sauron. Eu colocaria também pra fazer o papel tipo da magia nesse filme. Como é que é aquele cara do Harry Potter? Acabei de falar, é o Voldemort. Ele é foda. O Coringa do Nolan. Ele pra mim é esquadrão suicida. Bom, é acabar que o Coringa do Nolan era matar todo o teu esquadrão, né? Porque ele não é quem ia trabalhar em grupo. O Coringa, ele não é verdade. O Coringa, ele não pode ficar. Não, ele seria o vilão da história, velho. Da história tem que ser o herói. O Luke é fraquinho contra essa galera. Nossa senhora. Então, velho, não vem. Não, deixa eu ver. Vai falando você, tem. Fala você, Carquinhos. Eu vou pensar aqui. Você vai ter, na verdade, o cara que vai aconselhar o seu herói é o Batman. Quem é o seu herói? O cara que vai aconselhar o meu herói é o Batman. Ele é o conselheiro, ele não é o herói. Tá bom, ele é o conselheiro. Tá, ele é o conselheiro. Porra, eu não pensei nisso, pera. Caraca, não, deixa pro voo. O cara tá em crise, né? Gente, minha mente não foi parafuso, peraí. Caraca, cara, não tá vindo ninguém. Vai, Vinícius, o seu esquadrão suicida. Darkseid, o Hannibal Lecter, o Majin Buu. O Majin Buu, porra, forte pra caramba. Cara, isso vai no cu, Vinícius. Tá bom, vai. O Gorila Gotila Droid, a Era Venenosa. É, pra ter uma gostosa, né? Tem que ter uma gostosa. Tem que ter, faz parte da cota, né? Era Venenosa e a Bolha Assassina. A Bolha ia matar todo mundo, porra. Já sei. Eu posso colocar no meu Esquadrão Suicida a galera dos palhaços assassinos do Espaço Federal? Toda aquela trupe lá de puta. Então eles já tem o esquadrão inteiro. Pariu. Ah, porra, imagina, o cara chegando com arma de algodão doce, arma metralhadora de pipoca. Não, é só uma merda. Meu esquadrão: Venom, Dick Vigarista, o Caveira. Dick Vigarista, o Caveira do He-Man. O esqueleto. O Moon-Ha. Caveira do He-Man. É o esqueleto. O Moon-Ha, o Jason e, deixa eu pensar, aquele boneco do... Não, e o Predador. Vai armar as armadilhas. Não faz nada. Só que ele tem que vir com o companion dele, né? E Caquinho, você vai encerrar. Qual que seria o seu esquadrão? Então, liderando o esquadrão, Khan Kruger, Darth Vader. Só que ele é subordinado ao Khan. Subordinado do que? Que isso? É mesmo. General Zod. Do Super-Homem 2, do Richard Donner. Eles todos viajam na nave controlada pelo HAL 9000. Caraca, ele pensou mesmo nisso, né, cara? De pegar o melhor esquadrão até agora. Só que eu acho que, olha só, o veículo de transporte do meu esquadrão seria aquela tenda espacial do Palácio da Santa. Ele passou o dia e tá aí passando, né? Gente, vamos lá. Reúnam o Hunter! Eu sou o Wallace, o Hunter! Diretamente comigo aqui, usando o colar para explodir a cabeça. Se não gravar, nós temos ele, o Leônidas. Você dançou funk sob a luz do luar? E comigo também, toda saltitante e purpurinada, nós temos ela! Hã? O Orion! Ela ou o Orion, né? Puta que pariu. Olha só, cara. Porra, eu tinha pensado um negócio maneirinho pra falar, nem vou falar porra nenhuma também. Depois eu que vou virar o vilão da porra do cast. Ih, caçando. Olá, gente, pela primeira vez nós temos o grandíssimo convidado, que tem que ser ovacionado com uma salva de palmas, o nosso grande líder do esquadrão. Nós temos ele, Carlos Voltor. E aí, galera, se preparem que a morte vem te buscar. Boa! E aí, Leônidas, o que, que nós vamos caçar hoje? Nós vamos caçar aí uma galerinha aí que tá querendo ser herói aí, e eu não tô gostando disso, não. Vamos caçar hoje Esquadrão Suicida, gente. Olha, vamos bater aquele jogo rápido, igual a gente fez no cast de Batman vs Superman, mas dessa vez mais contido, né? Com menos ódio a DC, pelo menos, eu espero. Antes de a gente começar, eu quero dizer que esse cast vai ter muito spoiler, então se você não viu, corre lá pro seu cineminha e vai assistir. Ou vai assistir na locadora do Paulo Coelho também, que eu não tô aqui pra julgar ninguém. Vai sair Esse cast vai sair em setembro, cara. Quem não viu não vai ver mais, cara. Peguem seus arcos e chequem suas aljavas. Sejam bem-vindos a mais uma caçada. Meus amigos, no ano de 2016, mais exato, no mês de agosto, fomos presenteados com o filme mais aguardado do ano. Chegou em nossas telinhas o grande Esquadrão Suicida, depois daquele fracasso que foi Batman vs Superman, aquela bomba que jogaram na gente. Eu vou falar, eu assisti a versão estendida, é muito boa a versão estendida. A versão estendida é o que o filme deveria ter sido desde o início. Que já teria diminuído bastante o ódio que as pessoas criaram pra esse filme desnecessário. Você trabalha. O Wallace falou que a gente foi presenteado com o Esquadrão Suicida. Tipo, esse presente é tipo quando eu recebo meia dos meus parentes, porque. Eu gostei mais ou menos, cara. Eu fiz um sorrisinho amarelo e aceitei, né, cara? Então, gente, vamos só contextualizar a galera. Eu sempre erro essa palavra no começo do cast. Contextualizar a galera pro começo do cast. O universo DC, antes do filme do Esquadrão Suicida, estava seguindo por uma linha mais sombria. Uma coisa totalmente diferente da Marvel tá fazendo atualmente no cinema. Uma coisa mais Zack-Snyderiana. Nesse filme a gente pode notar a diferença e a mudança do tom. Porém, no primeiro trailer do Esquadrão Suicida, o tom ainda era muito sombrio. Que efeitos Batman vs Superman teve com as críticas negativas teve no nome desse filme? Todas as críticas negativas. Todo mundo reclamou do fato do Batman vs Superman ser dark demais, ser pesado demais, ser sombrio demais. O que, que você como estúdio vai fazer? Principalmente um estúdio como a Warner, que não tem culhões de manter o que ele tá fazendo. Já faz isso direto, aqui como a Pai. Foram lá e mudaram. Cerca de 35 minutos de filme foi cortado. História de background pesada de personagens foi tirada. Tipo, o Capitão Boomerang seria um personagem abusivo. Ele seria tipo um machista que abusa. O Slipknot era um estuprador. Então você tem ali várias que foram retiradas do filme. Mas ele morreu, pera. Sim, mas ele teria morrido. Ele teria uma história dele. A história dele foi cortada. Refilmaram muita coisa. Você tem muita cena no filme que foi encaixada depois do filme já ter sido pronto. Flash foi um. Isso são as partes de origem dos personagens, que foi transformado. Então, isso que eu ia falar. Foram videoclipes, foram legais. Então vamos transformar a introdução dos personagens em um videoclipe. Ah, então vamos inserir uma cena, tipo a cena do elevador da Harley Quinn. Ela foi nitidamente inserida ali. Né? Então, uma coisa que eu percebi, esse filme ele é muito videoclipe, cara. Parece que foram recortes de cena e colocado um atrás da outra pra fazer um ganho de videoclipe mega lumaníaco, com efeito, explosão e tudo. E foi. Querendo copiar o que o público queria. Tipo, mas não é isso, cara. Eu acho que a Warner ela tem que entender que o problema não é o filme ser sombrio ou dark. O problema é a descaracterização dos personagens que o Zack Snyder fez, cara. Todos os personagens estão muito fiéis aos quadrinhos. Todos. Tanto do Batman quanto do Esquadrão Suicida. Ah, não, não tá. Pra que Batman e Super-Homem é muito quadrinhos. Assim como esse filme de verdade, é muito quadrinhos. questão, Carlos. Pelo amor de Deus, cara. Você tem aí no Batman vs Superman, cara. Um Superman mega depressivo. Um Superman sem esperança, cara. É, tá, mas você fala assim, pô, mas é o super-homem dos Novos 52, ele é mais daquele jeito. Mas, pô, a gente vai no cinema, a gente vai na expectativa de ver o super-homem do estilo do Christopher Reeve, cara. A gente não quer ver um cara depressivo, um cara com... Mas aí eles lançaram um filme que era exatamente isso, o super-homem do Christopher Reeve, que foi um fracasso. Você viu o Lex Luthor fazendo a ilha de Kryptonita, porra? Aquilo ali era o super-homem do Christopher Reeve. Como você, tipo, o problema é, o público não sabe o que quer. Exatamente. É exatamente. O público não sabe o que quer. Não, o pior, quando você entrega o que realmente é, ele vai reclamar do mesmo jeito. Não, cara, a gente, como ela tá entrando depois da Marvel, tá se criando uma coisa. Ah, eles não estão fazendo igual a Marvel, então eles têm que ser mil vezes melhor que a Marvel pra gente dizer que tá razoável. Cara, ou também tem o que eles falam que é, tá copiando a Marvel. Cara, eu critiquei o filme de Batman Superman no nosso cast. Teve nego nos comentários que vinha criticar, falando que eu sou hater da DC e sou Marvete. Tu é. Assim como tem muito filme da Marvel que eu não gosto, vi de Homem de Ferro 3, Thor... Isso aí todo mundo não gosta de Homem de Ferro 3. Então, os filmes do Thor. Eu gosto de Homem de Ferro 3, apagou de Ferro 3 da memória. Esqueceu que ele tirou a parada do peito. Esqueceu que o Ferro 3 existe. Então, os filmes do Thor, em geral, também são ruins. A parada com a Marvel também é, cara. O filme do Thor, cara. Você gosta do filme do Thor? Cara, eu acho eles bons. Não são filmes fodas. É bom. Filmes bons. Não, mas o 1 não. O 2 dá. O 2 não aguenta. O 2 aguenta. Mas o 1 não dá, cara. O 1 realmente não dá. É tipo... filme de Sessão da Tarde, cara. Não, filme de Sessão da Tarde é o Esquadrão Suicida. Filme de Sessão da Tarde é o Esquadrão da Tarde. Esse filme passaria tranquilamente essa galeria do barulho. Essa galerinha do barulho, apontando altas confusões, salvando o mundo. É mesmo. Então, a parada é, o caminho que a DC tá seguindo agora, com essas mudanças, dela querer só ouvir a crítica, tipo, indo através das críticas, tá, é um caminho certo de seguir, e um caminho óbvio. Mas eu ainda acho que ela não acertou o ponto. Porque, como o Carlos mesmo disse, esse filme teve muita coisa que foi refilmada, muita coisa que foi cortada. O Jared Leto, ele ficou puto com o Warner porque falaram que tiraram praticamente toda a parte que ele gravou. Ele mandou o Warner poder, cara. Aí, tipo, aí a gente chega no filme e temos aquele Coringa que ele é... basicamente é um gangster. Não é o Coringa. Não, o Coringa é um gangster. Isso é uma coisa que eu tô... Cara, o Coringa do Heath Ledger não tem nada a ver com o Coringa dos quadrinhos. O Coringa dos quadrinhos é um gangster. O Coringa dos quadrinhos é um gangster maluco. Mas ele não, mas é essencialmente um gangster. Ele é um gangster. Você gostou desse Coringa? Cara, ele não me mostrou o Coringa direito ainda. Ele aparece fala uma fala. Mas o que é estranho desse Coringa aí é que, sei lá, ele parece uma cobra. Tudo ele parece uma cobra repugnante. Parece que ele... Cara, você já é a revista do Brazzarello Joker? Não li, tá na minha lista, mas eu sei qual revista você tá falando. Essa revista é exatamente uma apresentação do Coringa, mostrando eles tentando recuperar dinheiro e as áreas da cidade que ele perdeu quando foi preso. Ele é essencialmente um gangster. Ele lida com criminosos, ele tem capangas e ele vai atrás de dinheiro. O Coringa famoso no cinema do Heath Ledger, ele é um Coringa que não tem praticamente nenhuma conexão com o Coringa dos quadrinhos. Cara, mas sabe qual que é o problema desse Coringa que eu não gostei? É que parece que sexualizaram muito o personagem, cara. Você pega aquela cena... Ô, Alas, espera aí. Uma coisa que pode ter diminuído nossa experiência foi que a gente assistiu dublado, e a dublagem do Coringa tava meio estranha com aquela vozinha. Tava. Parecia uma voz de desenho infantil, cara. A dublagem do Coringa... A voz dele tava ótima. Cara, sinceramente, eu não desgostei do Jared Leto como Coringa. Eu achei que o que ele tá fazendo tá interessante. O que eu vi no filme dele é praticamente as mesmas coisas que eu vi dele no trailer. Então eu não vi coisa a mais. Eu não tenho como dizer se esse Coringa é ruim, porque eu ainda não vi ele agindo. Exatamente, pra mim é isso. Eu achei um pouquinho muito psicótico, assim. Não, só um minutinho. Eu comentando com o Wallace depois que a gente terminou de ver o filme, eu gostei do Coringa, só que eu queria ter assistido em inglês pra pegar mais da interpretação do Jared Leto. Porque... eu não sei porque eu não vi dublado. Mas a sua moral de falar que você gosta e que você não gosta é muito ruim, cara. Porque você ficou pagando o pau pra aquele Lex Luthor lá, tu paga pau um monte de coisa merda, aí a sua opinião abre. É só pra polemizar. Cara, mas vem cá, mas você não gostou. Não, mas gente, cara, não, ele não é merda. Explica. Não é que eu não gostei deste Coringa. Eu entendo que a gente não conseguiu ver ele ainda pra ter uma opinião formada totalmente. Mas o pouco filme foi apresentado no cinema, eu fiquei meio de pé atrás, porque eu vi um Coringa muito sexual, eu senti muita referência de todos os Coringas que teve até agora, tanto dos quadrinhos como no cinema também, que ele tem um pouco de todo mundo, mas ele é muito sexualizado, cara, ele leva, tipo, ele tá menos psicopata, pra mim, na minha percepção, ele tá menos psicopata e mais gangster, do tipo, porra, vamos lá conseguir aquele dinheiro, sei lá, tipo... Do jeito que você fala, do jeito que você fala sexualizado o Coringa, você parece que ele tá putão. Não, mas ele tá, cara, ele tá sexualizado pra caramba. Só porque ele tem barriga tanquinho, né, porra? Não, não é, sexualizado, cara. Dá uma referência aí, me mostra, me fala uma cena em que isso pra você ficou claro. A cena da boate... Pra mim, tava claro que ele tava lá, aquele o Coringa Gangster, poderoso Japão e tal. Só faltou colocar aquele cardeadinho na mão dele. Aí é Coringa perfeito. Não, eu não achei. E outra coisa dele também, né? Aquela cena que ele convence a Arlequina a pular naquele gosto de produto químico. Question: would you die for me? Yes. That's too easy. Will you? Would you live for me? Hmm? Yes. Careful. Do not say this oath thoughtlessly. Desire becomes surrender, surrender becomes power. You want this? I do. Say it. Say it. Só derrete a roupa dele, tá bom? É muito esquisito isso, mas tudo bem. Não, derrete, desbota. E eles transam no produto e tal, que ela... Cara, eles transam no produto, cara. Não, tá doido, cara. Ele só tira ela dali e fica segurando ela. Não, ele se beija, Eu não vi demais, cara. Eu tô maluco. Sim. Olha só, ele a Arlequina, beija, o Coringa é apaixonado pela Arlequina e ele abusa dela. E ele tem uma obsessão por ela. Tanto que ele transforma ela pro lado dele, leva ela pro lado dele. E ele tem aquela obsessão. Só que ele, quando estão juntos, ele maltrata ela o tempo inteiro. E se ela some, ele tem a coisa da obsessão por ela. Isso é desde que a Arlequina se tornou a Arlequina no desenho. No desenho animado era assim. O Coringa era aquele... Só que o que pecou foi esses cortes que não mostrou mais... Eu acho que não tem como que trabalhar direito. Eles te mostraram algumas coisas. Não te mostraram um... Porque do jeito que tá lá, parece que o Coringa gosta da Arlequina mesmo, cara. Eles não botaram as cenas de abuso. Parece muito que é lobby, tá ligado? Ele tá menos psicótico, porque o Coringa, cara, ele trata a Arlequina como se ele... Ela é meramente um instrumento que usa dele. Mas nesse filme... É bom na cara e tal. Como Batman é uma alavanca naquele começo pro personagem do pistoleiro, o Coringa, ele é uma alavanca pro personagem da Arlequina. Ele não é personagem principal nem secundário pra mostrar, pra construir o personagem da Arlequina. E só. Essa é a participação do Coringa. Estavam tratando como se fosse um personagem pra ter foco. Mas aí foi uma coisa que venderam errado. Outra coisa também que eu achei muito errado foi no jeito que a Warner trabalhou o marketing desse filme. Ela trabalhou muito em cima do Coringa, cara. A galera foi na expectativa de ver um filme do Coringa no Esquadrão Suicida. Tipo, a gente sabe, pelo menos nós quatro aqui, sabemos desde o começo que o Coringa não ia ser do Esquadrão Suicida. Mas a maioria do público não. Ah, cara, ele aparece bastante. Ele aparece bastante no filme. Ah, não, aparece bastante, mas ele tem mais ou menos o quê? O filme tem 2 horas. Ele tem o quê? 10 minutos de cena. Ele interrompe no filme. Olha só, ele interrompe no filme lá na parte que vão buscar. Bom, lá mais pra frente, quando eles vão buscar a Amanda Waller. Ah, isso é, tá. Essa parte é maneira. Ele tem praticamente 10 minutos de tela. Praticamente. O Jared Leto, cara, mesmo falou, ele gravou muita coisa que não tava no filme. A gente não conseguiu ver um Coringa direito. Foram cortados mais de 15, quase 20 minutos de Coringa. Tem uns 15 minutos de Coringa que foram cortados do filme. Então, tem duas coisas. Então, é isso que eu tô falando. Tem duas coisas que eu não gostei. Que foi essa parada do Coringa, o marxista todo dele, e ele ser um personagem mais sexualizado e tal. É uma vez um Coringa diferente, mas referência aos quadrinhos. Mais sexualizado. Essa coisa do personagem mais sexualizado. O negócio é o seguinte: o Wallace não aceita um cara sem camiseta no filme. Ele quer que o Coringa faça aquele cara magrinho de terninho verde, cara. Olha só, eu vou falar. Eu gostei do Coringa, eu não conheço muito bem o Coringa nos quadrinhos. Eu não leio. Mas eu sei que o Coringa é aquele cara maluco que, se você for perceber, ele é gangster, cara. Eu gostei do que foi apresentado. A gente não mostrou tudo, mas, porra, eu consigo entender que o personagem tá ali. Então é só aceitar, cara. Eu tenho a mente aberta, eu aceito esse Coringa. Você acha que ele mantém um circo em movimento ligado? Como é que você acha que ele mantém um parque de diversão assim, sem dinheiro, cara? A maioria das coisas que ele faz é coisa de gangster, cara. Ele vai lá, conversa com o dono do parque, rouba o parque. Que nem na animação que teve a piada mortal, né? É, o cara fala assim, aperta minha mão aqui, toma esse docinho. Ah! Aí o cara morre lá. Essencialmente é um gangster. O Coringa originalmente é isso. Todos esses personagens que estão no Esquadrão Suicida, inclusive o Coringa, a única coisa ali diferente do Coringa é o fato dele ter tatuagem. É só isso, na verdade. Só essa parte. Aquela parada que ele. A tatuagem que ele tem na mão, que ele bota no rosto da pessoa. Ah, é legal. Eu curti aquilo. Que aquela tatuagem que o Coringa tem na mão, que ele bota no rosto das pessoas, aquilo eu achei muito maneiro. Faz referências àquele gás do riso que ele tem, que ele usa pra galera nos quadrinhos. Aquilo eu achei irado. A risada dele me incomodou. Sabe o que a risada? Não, cara, sabe o que a risada dele parece? Aquela risada nasalada dele? Parece que ele é a risada do Carlos Alberto, cara. Mas isso é implicância minha. Ele ri meio assim, ó. Isso pode ser uma dublagem, porque a risada dele na original. Não, dublado não dublou, não. Não, a risada não dublou, não, cara. A risada foi a mesma. A risada dele, eu achei uma parada mais foda. No trailer, ele continua a mesma coisa. Foi irado também. Não, gente, mas eu não é que eu desgostei disso, não. É ok, é tranquilo. É uma risada diferente, é dele e tal, maneiro. Mas eu não consegui te deixar a semelhança com a risada do Carlos Alberto. Ficou muito igual, cara. Repara pra você ver só. O Carlos Alberto, depois repara, depois vê a dele. É aquela risada meio. Alguém acabou fazendo uma piada pra ele. Então, galera, vamos lá. Vamos voltar pra pauta, né? Que a gente pulou toda a pauta. Vamos falar do que interessa. Vamos falar de Will Smith. É que é o Will Smith, né? Aqui é o exterminador que chamou pro seu problema com ratos. Minha conta tá meio vazia, hein? Ninguém vai ser pago até o serviço estar feito. Não, só as regras. Se quiser rir, tem que fazer rir. Ó, teu garotão chegou. Acompanhado de 20 amiguinhos. Minha conta ainda tá bem magrinha, hein? Para de gracinha e faz logo teu trabalho. Opa, estão tirando ele do carro agora. Você tem 30 segundos pra tua chance não ir pro espaço. Tá bom. Relaxa. Foi um erro de contabilidade. Já transferiu. Manipulador. Agora precisa do Zé Ruela. Pega isso aí, vai. A gente não é do tipo que se brinca. Peraí. Você me ameaçou? Olha a delação premiada desse cara, vai com bala dentro. Seu desgraçado. Agradeço pela preferência, Andy. Sacaneando. O Will Smith no Deathshot, o pistoleiro. Caquinho, você gostou da caracterização dele? Você achou que o Will Smith fez um bom personagem? Sim, ficou muito bom. Você acredita no personagem, você sabe que ele é um cara mortal com armas, tipo, ele ficou muito bem feito. Pra mim é uma das coisas que o filme me mostrou bem. Eu gostei das caracterizações de todos os personagens. Todos os personagens, a caracterização deles está muito bem feita. Curtiu até o Killer Croc aqui? Não, o Killer Croc, meu Deus. Eu tava como o Wallace ficou me incomodando no cinema. Tá muito churriado. Tá muito churriado esse Killer Croc. Ele sentia ele magrinho. Eu olhei pra ele, eu vi, ele tava muito magrinho quando ele apareceu naquela hora que ele tira a roupa por entrar na água. Ele tava muito magrinho. O Killer Croc tava pequenininho, tava faltando um anabole. Mas não é um mutante, né, gente? Ele é um humano, né? Ele é humano com problema de pele. Não, vai ser. Olha só, o Smith, voltando pro Smith. O pistoleiro. Eu senti, sei lá, cara, ele é muito personagem com. Ele é o tipo de personagem que o Smith faz. Eu senti ele transformando muito o pistoleiro, que nos quadrinhos ele já foi herói, vilão e anti-herói, em apenas herói, sabe? Tipo, ó, o bandido nobre, sabe? O por exemplo, faz. Mas ele sempre não. Tudo como bandido nobre. Sim, que faz. Não, ele não trabalha com crianças, ele tem essa coisa de quando trabalhava no Esquadrão Suicida, ele já ajudou a Liga vários momentos. Ele nunca foi um herói. Ele é um assassino contratado, mas ele tem seus lampejos. Eu achei que a construção do filme pode ter tido alguns problemas, mas como personagem, a coisa da família, ele tem essa relação com a filha, isso tudo é o personagem. Isso tudo é do personagem. É muito foda. Aquela hora que ele encontra o Batman no beco, e ele vai dar um tiro na cara do Batman, e a filha dele entra na frente, aquela cena é muito foda, cara. Ele, chapéuzinho, piora, não, como é que é? É exatamente isso, o Batman sabe foda. Exatamente que aquele momento era o melhor momento de pegar ele, exatamente porque ele tava com a filha. Que a filha... Cara, o Batman é bem filha da puta, hein? O Batman também é filha da puta, hein? Cara, o Batman vai pegar ele no momento exato e certo, porque se ele vai pegar ele sozinho... Qual seria a quantidade de casualties, de dano colateral que poderia acontecer com um pistoleiro atirando pra todos os lados, tentando escapar? Vou botar porrada nele na frente da filha dele. Não, outra coisa, o Koala se reclamando. O cara não usava máscara, pô. Não. Deixa eu me defender aqui. Que não, ele usou, porra. Ele usou. Primeira coisa. Ele usou as máscaras. Isso foi outra coisa que cortaram. Faltaram várias cenas dele com a máscara. É, eu percebi também que ele teve o quê? Mas ali ele não tem que se disfarçar, então. Tanto faz se ele usa ou não máscara, cara. Ele tá ali, porra, todo mundo sabe que eu sou. Mas olha só, eu vejo isso nem em questão de roteiro, não. É mais a questão de Hollywood mesmo. Não, sim, pô. Você paga o ator, tem que mostrar a máscara. Você pega o filme do Homem-Aranha, por exemplo. O Homem-Aranha passa mais tempo sem máscara do que com máscara no filme do Homem-Aranha. E ele é um personagem que não pode tirar máscara de maneira alguma. É a mesma coisa. Sim, mas se você, por exemplo, você pegar as histórias do próprio Esquadrão, você pega, por exemplo, as animações do Esquadrão, com participações nos quadrinhos. As partes quando ele tá em missão pro Esquadrão Suicida, praticamente todas elas ele não tá com a máscara do pistoleiro. Ele bota ele a máscara. Ele tá undercover, então ele não tá ali pra chamar a atenção como pistoleiro. Então ele tá sem máscara. É. Você viu aquela animação da DC Assalto no Arkham? Sim, foi a animação. Uhum. Ali ele passou a animação inteira sem máscara. É verdade. Não, mas a máscara do pistoleiro não é igual o boné do Falcão? Quando ele bota o boné, quando ele vira o boné pra trás, é que ele tá levando a parada a sério? Quando ele vira o boné pra trás, ele vai capturar o Pokémon, né? Nossa, cara. Pai, meu cara. Que é o que ele usa o visor no filme. Mas o visor tá na máscara, não tá na máscara, cara. O visor é um gadget, tipo, ele tira e bota. Mas o visor não tá na máscara, mano. O visor é o vilão. O visor é tipo o Google Glass. Exatamente. No início do filme, quando mostra ele trabalhando como o Deadshot, ele tá com a máscara. Quando ele mostra ele trabalhando com o padrão suicidou na prisão, ele tá sem máscara. Ele bota a máscara pra poder fugir. E depois ele bota a máscara mais pra frente no filme, no desenho do filme. É o que eu tô dizendo. Aí a máscara mesmo é o tipo o moleque de sorte, cara. O boné do Falcão pra ele. Porque, tipo, não tem função nenhuma, cara. Os gadgets que ele usa fora da máscara é a máscara é pra esconder a identidade dele. Quando ele tá em missão pra suicida, ele precisa esconder a identidade. O qual é ser chato? O cara é chato, não dá pra argumentar com ele. Deixa assim. Deixa ele acreditar no que é. Implicar a não tem gente. Não tem problema de mostrar a cara de ator. Na animação, ele passa a animação inteira sem máscara. Na não, animação. Não. Aí, ó. Toma essa aí, ó, na cara. Deadshot do Caquinho. toma headshot. Mas eu fiquei com medo. E aí, Wallace? Eu tô... Cadê os argumentos? Tá com oportunidade. É o personagem do Ned Master. O Ned Master é rape igual eu. A gente chega junto. É. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Não, olha, sério, espera rapidinho. Quando eu vi que o Smith ia ser o... Quando você que eu caí. Oi? Você vai me desconectar da camada agora e vai dizer que eu caí. Ah, tá. Tá saindo? Tá saindo, cara? Nossa, então eu entendi. Tá aqui, não, cara, é que o Porto viajou. Vai derrubar o Caquinho. Então, o Caquinho saiu aqui. Vou continuar saindo. Não, você deu uma hora dele, ele ficou fora. Nunca derrubei ninguém aqui, né, Mário? Nunca derrubei ninguém. O quê? Aqui. O quê? Nunca derrubei ninguém de propósito. Nunca derrubei ninguém aqui de propósito, não. Só o Mário duas vezes, mas daí eu tô sem querer, tá bom? Tá, vamos continuar que a gente tem tempo aqui. A Harley Quinn. Aliquina. Aniquila. Vai, bonitinho! Rápido! Nós temos companhia. Um seguinho. Ela é mais louca do que ele. E mais destemida. Você me chora, estragou minha noite romântica! Aniquila. De a cena com o Deadshot ali como os dois focos principais da história do filme. Até porque ela é a única que tem também a sua origem contada de forma bem mais forte. Cara, sabe como eu senti um corte ali? Eu acho que aquela cena que o Coringa ia torturar a Lerina foi cortada. Eu senti um corte porque aquilo no trailer parecia ser muito pesado, cara. Aquela cena que ele chega pra ela, eu vou te machucar, really, muito, really. Vou te matar, pô. Você vai sentir muita dor. Não, cara. É... aqui. Vai fazer o quê? Me matar, senhor Coringa? O quê? É? Não, eu não vou te matar. Eu só vou te machucar. E vai doer demais. Mas se você pegar o que tem no trailer e o que tá no filme, tem muita cena que foi tirada em relação ao trailer e ao filme. Não, peraí, aqui, rapidinho. Olha só, Vinícius, eu quero. Agora Vinícius vai pirar. Eu quero contar duas coisas pra ele ter a reação dele, de cinema. Uhum. Vinícius, você sabia que o short da Argentina foi aumentado digitalmente? Sabia, cara. Não acredito, cara. Eu não acredito que o cinema faz esse tipo de coisa, cara. Eu não acredito. Tá bom. Você sabia que o corpo da magia também é digital, cara? Ela é mágica, né? A magia do CGI, né, cara? Como assim, o corpo da magia? O Killer Croc podia ser em CGI? É, tipo, a atriz que faz a magia, que faz a... Não da... Quando ela tá de forma humana, quando ela tá de magia mesmo. Ela é uma modelo. Ela não tem aquele corpo dela. Ela é muito magra. Aí tiveram que dar uma encorpada nela digitalmente. Ah, não. Não, você tá mentindo, cara. Eu acho que eles fizeram isso mais pelos efeitos, não? Isso, é, também. Caraca. É que nem a perna da Mulher Maravilha, cara. Que nem a perna da Mulher Maravilha, gente. Tá, agora voltando. É, a Arlequina, ela não fugiu muito do que eu esperava ela no trailer, não, cara. Tipo, ela, cara, pra mim a Arlequina foi, tipo, ela não aumentou, não superou a expectativa e nem diminuiu. Ela foi aquilo que eu esperava que ela seria. A personagem engraçadinha, engraçadinha e tal, gostosinha e essas coisas. Ela não fugiu das coisas, não. Alguém se decepcionou, algum tem alguma coisa que mudou pra Arlequina, ou aumentou, tipo, você esperava menos dela e foi foda? Não, todo mundo esperava aquilo mesmo que tava fugindo. Eu só achei ela bem chata mesmo. É, não, mas a Arlequina é bem chatinha mesmo, né, cara? Eu sei. Mas a Arlequina, ela... Pudinzinho! Cara, ela tá muito bem caracterizada. Como é que é, Mário? Como é que é? Pudinzinho! Nossa, ela tá muito bem caracterizada nesse filme, cara. Ela tá até usando os apelidos que ela usa na animação e nos quadrinhos, cara. Chamando o Coringa de Senhor C, ou então de Coringa, igual. Achei aquilo muito foda. Uma coisa fora dela, aquela hora que ela tá pegando a roupa, que eles vão sair em missão, que eles estão se armando, ela pega a roupa clássica dela e joga fora. Aquilo eu achei muito maneiro, cara. Sabe, ah, que ela tem tira, a cena ela... clássica do Alex Ross, dele, dela dançando com a roupa dançando, e o Coringa... É. Tipo, assim. Ó, na moral, ó... Então, no cinema com ela, você teve orgasmos com essa cena, ficou meio catucando. Ó, na moral, palmas, cara, palmas. Eu falei pro Mario, caralho, é a cena do Alex Ross. Aquele desenho famoso. É, isso foi dele, total fan service. Isso foi fan service. Foi bem colocado, cara. Sou fã que era o service. Fizeram bem. Sou fã que era o service. É, humor, né? Sou fã que era o service. Cara, e ficou muito bonito, cara. Cara... Palmas, sério. Só palmas, Felipe. Só palmas, defina. É muito foda. Sabe o que eu senti nesse filme também? Um pouquinho, já que você falou dessa questão, rapidinho. Ah, o filme é muito escuro, cara. Não, o 3D deixou muito escuro. Cara, caraca, eu achei que... É, então eu acho que é um problema na onde vocês viram. Não, é que os cinemas aqui na região não são muito bons. Há muitas salas aqui no Brasil não aumentam a luminosidade do seu projetor pra jogar o 3D, e geralmente, então, isso fica com... Fica mais escuro, porque, por exemplo, eu vi no cinema aqui... O cinema que eu vi aqui não... Tava normal. Eu assisti Procurando Dory aqui, cara. Eu não eu tinha as partes em água escura. Eu não vi o que tava acontecendo. O cinema aqui da região que a gente mora é muito, são muito ruins. A gente não tem um sistema bonzão. Infelizmente. É por isso que eu não gosto de ver muito filme 3D, cara. Eu não sinto a diferença. É, isso é um problema da sala. É um problema do projetor. Geralmente da sala e do projetor. Então eu não acredito. Então esquece tudo que eu falar. Sabe por quê? É que eu vi, eu escutei outro cast deles comentando a mesma coisa, que o cinema tava escuro, mas também deve ser problema da rede, do cinema deles também. Ah, Oni, mas eu acho que a distribuidora deveria orientar o cinema, cara. Fala, olha só, nesse filme, vocês aumentam o brilho, sei lá. Mas isso é com todos os filmes, não é uma coisa exclusiva do Esquadrão Suicida ou da Warner. Todos os filmes, as salas não aumentam isso, porque isso, na verdade, faz o... É um gasto maior, não só de luz, mas é um gasto maior de equipamento. Vamos levantar o movimento aí. Acabou 3D. Puta que pariu, cara. Uma sala nova, tipo num IMAX, numa sala XD digitais de alta resolução, não tem problema nenhum. Jabá? O que é Jabá? Tá patrocinado aqui. Não, é que eu tô falando que essas salas são... Não, assim, a gente sabe, só que a gente não conhece pessoalmente, né? Ah, eu tô muito longe. Tô brincando, cara. Eu vou falar, o único filme 3D que eu vi no cinema foda foi o Avatar, James Cameron, cara. Aquele foi um 3D maravilhoso. O cinema tava preparado pra isso, cara. Avatar, enfim. É, a Alerquina não tem muito o que falar dela, né, cara? Foi fora. Ah. Vou te falar, hein? A gente nego tá pirando no bastão do cara do Walking Dead lá do Negan. Do Negan. Mas o bastão da Alerquina é foda, cara. Aquilo é um bastão, maluco. O bastão não melhor racha nada, Negan, cara. Ela estoura a cabeça. Tem. Porra. Melhor que do Negan tem. Meu irmão. Tem arame farpado. Arame farpado, é? Não, mas é tão foda igual, cara. Aquele bastão destrói cabeça, desmaia pessoas com porrada. Não é um bastão foda. Agora eu quero falar da personagem mais foda que tem nesse filme. A melhor personagem dessa bagaça. A personagem mais foda. A vilã... Caralho, mano. A vilã, tipo, ela pode ser considerada uma das vilãs do filme. Ela é a vilã. E é a Amanda Waller. Ouçam a voz de Deus. Pra quem não me conhece oficialmente, meu nome é Amanda Waller. Existe um conflito terrorista em Midway City. Quero que entrem na cidade, resgatem o HVT-1 e deixem ele seguro. Licencinha, pra nós aqui, que não falamos língua de mocinho, o que é a grande teu? A única pessoa que interessa na cidade, a única pessoa que não podem matar. Completem a missão e vão diminuir sua sentença. Fracassem na missão e morrem. Se alguma coisa acontecer com o Coronel Flag, mato cada um de vocês. Não esqueçam, estou vigiando. Eu vejo tudo. Daí o teu papinho motivacional. Se comparado a você, ela mandou bênção. Cara, puta que pariu, que personagem sensacional, cara. Eu vi nega muito chato na internet, né, cara? Nega muito chato, ele tava reclamando da mulher porque ela não era gorda. Ah, vai tomar banho, cara, personagem chato. Não, é sério, cara. Usa, aumenta digitalmente, cara. Não, aumenta não. Depois a mulher em CGI. Não, mas sério. Só o rostinho dela, assim. Tem que chamar a Ed Murphy, pra fazer o figurino dela. Não, ah, tem que pegar o figurino lá do Vovó Zona, do Martin Lawrence. Agora, feliz. Ai, cara, puta que pariu. Não, mas, cara, gente, a Amanda Waller, naquela cena que ela chega e dá três tecos na cabeça dos caras que tava trabalhando com ela, pra não vazar informação, puta que pariu, cara. A frieza da personagem, tipo, ela sabe que ela tá em risco de se fuder e ela tá séria o tempo todo. Aquela hora... É, porque a Lina, cara, toda a merda do filme, tudo que acontece no filme é culpa dela. Olha ela. Ela causou a porra toda. Ela reuniu o esquadrão pra consertar a cagada que ela mesmo causou. Mas, não, na verdade, ela só reúne esquadrão pra salvar ela. Ele não, então, o esquadrão não é reunido pra resolver o problema da magia. O esquadrão é reunido pra resgatar o Waller. Não, mas sabe, então, cara... Entendido, resgatar como assim? A base de operações que ela construiu é dentro da cidade. E na mesma região onde tava rolando a merda. Então ela tava presa ali, porque se ela sai dali, ela podia ser atacada. Morrer, né? Eu fiquei com um problema, de cronologia nesse filme, porque eu não consegui entender bem o acontecimento. Essa montagem, aparentemente, ela foi passada por mais de 3 estúdios de edição diferentes. Então a montagem do filme ela ficou meio bagunçada. Isso realmente, pra mim, mas isso, de novo, foi essa merda da Warner não aceitar fazer as paradas direito e ser levada pela crítica ruim. Então o pessoal criticou uma coisa, eles vão lá e mudaram e fuderam com a porra toda. Cara, eu li, cara, que quem fez a montagem desse filme foi uma indústria que faz montagem de clipe, né? Parece. Então, parte do filme. A primeira parte da apresentação do filme foi feita por esse grupo. Já o resto do filme foram feitos por outras pessoas. Então o filme não é montado por tudo por uma pessoa só. Então, vocês ficarem satisfeitos com a abertura de. Com a introdução de cada personagem lá, do que ela fala? Não, ficou legal. Eu não me incomodei. Filme colorido, não era um filme light. Que era o que eles estavam querendo agora. Fazer um filme mais colorido, um filme mais leve, tacar o neon em tudo, musiquinha pop pra todo lado. Porque não tinha esse formato do filme. Eu não me incomodei muito. Assim, aquela cena puro fanservice que aparece o Flash pegando o boomerang. Aquilo é foda. A cena do pistoleiro também é muito boa, a da Alequina também é foda também, como ela é capturada e tal. Foi legal. O problema desse filme, que eu acho que é do roteiro, já isso é coisa do roteiro, é a premissa pra qual o esquadrão foi reunido na história. Ela manda o Alan falar assim, que ela tenta convencer o governo, ela fala, não, a gente tem que montar uma equipe de super caras, porque se chegar o Superman agora e o Superman for do mal, vai foder a gente, a gente tem que ter uma equipe pra poder lutar contra essa ameaça. Aí ela me forma uma equipe que não tem ninguém que barra o Superman de frente ali, cara. Na verdade, a equipe inteira era baseada em cima de uma pessoa só. Então, a Martina era a pessoa que tinha poder pra derrotar o Super-Homem. Ela quer o dinheiro e quer a parada ser aprovada pra poder ter aquele controle. Tendo que a cabeça da equipe é a magia. Tanto que o início do filme, se você pegar o início do filme, o que aconteceu no início do filme? Qual foi a premissa da merda? Ela tava controlando lá com o Rick Flag. Aí a magia tá escapulida, ressuscita o irmão e começa a dar merda no centro. Quem que é a Amanda Waller? Foi isso aí que ficou confuso. Tá, ela manda o Rick Flag, né? Rick Flag com a magia. Cara, quando eu tava fazendo os trailers, eu fiquei com uma merda da magia ser vilã, cara. Porra, tava muito na cara. Me decepcionou um pouco. Então, cara, O Slipknot ia ser o cara que ia morrer. É, ele apareceu assim, porra, não apareceu tanto, cara. Vou fugir! Headshot, explode, cara, você acabou. Cara, eu não acreditei quando ele morreu, Porque, mas tipo, eu falei assim, nossa, que merda, cara. Quadrinhos, ele morre da mesma forma, cara. da mesma forma. Tem é o esquadrão que morre. Que não. Pra não. Você fazer valer o nome Esquadrão Suicida. Carlos, eu acho que nos quadrinhos. Ele se suicidou. Não, Carlos, eu acho que nos quadrinhos que morre também é o Amarra, cara. Da mesma forma, é o Capitão Boomerang testando ele pra poder ver se a parada era verdade. Tirando o filme do Assalto a Arkham, nos quadrinhos mesmo, tem essa parada. Não é só nenhuma história. Não, mas isso não me incomodou. O que eu tô falando é o que me incomodou mesmo foi a premissa do filme, que é essa parada do vamos reunir uma equipe pra poder lutar com o Superman. Você falou assim, mas a equipe foi baseada na magia. Ok, então caramba, para que ela precisa do pistoleiro? O que o pistoleiro vai fazer? Vai dar pra tiro fazer na cara do Superman? Ela vai ter uma equipe cover ops sob o controle dela. Ela, pra construir a equipe, criou a premissa: eu preciso de pessoas pra enfrentar algum próximo super-homem. Mas a partir do momento que ela criou aquela equipe, ela tem uma equipe pra fazer o que ela quiser. Mas vamos concordar que você não é verdade. Qualquer outro trabalho é. Ela tem debaixo dos panos. Que é a premissa nos quadrinhos. Sim, a premissa mas. Quadrinhos é exatamente a mesma. É, mas nos quadrinhos ela nunca chegou. Olha só, a gente tem que montar uma equipe de super cara pra poder combater um super cara. Mas você não tá entendendo, cara. Eu tô falando aqui. Ô, Wallace, dentro do universo, cara. Porra, o Superman deu o que deu, o governo tentou matar ele, não conseguiu, ele morreu. Aí mostrou até de novo o enterro dele. Ok. Aí dentro desse universo faz sentido criar um esquadrão pra derrotar Super Saiyan. Faz sentido, mas porque tem todo o negócio dos metamanos, cara. Cacete, você quer criar um quadrão com Super Saiyan? Então coloque Super Saiyan. O único Super Saiyan que tinha ali, cara, além da magia, é o El Diablo. E o El Diablo com o Super-Homem não faria muita coisa. Não teria muita diferença. O El Diablo parece que tinha poderes mágicos. O poder dele é místico. Não, mas veio de qualquer jeito esse poder do El Diablo, né? Toma aí, demônio indígena. Toma demônio indígena na cara e dorme com essa. Mas é o poder dele nos quadrinhos. É o que eu tava conversando. A Warner falou, bom, se você ler os quadrinhos, parabéns, entendeu? Se não, foda-se. Se você ver o filme, tu também entende, cara. É o meta-humano. Você tem que explicar a origem do poder de todos os meta-humanos que vão aparecer agora? Aquilo que ele faz é absurdo, cara. Ele, ele fala a língua do deus maluco. Não, lá, só quando ele se transformou. Um chefe Apache. Não, quando ele ficou humano também. Não, quando ele é só... É porque pode ser espanhol ou aquele deus indígena, aquele parecia uma coisa asteca, acordando dentro dele e consegue se comunicar. Pode ser até que aquele mesmo ser de fogo vivia na época que a magia e o irmão dela atolavam. Mas isso foi muito jogado, cara. Eu não tava esperando por isso, eu não tava nem esperando. Olha só que surpresa. Ele passa o filme inteiro falando que ele não pode se libertar, que ele não pode se soltar, porque o poder dele é grande pra caralho, que ele não pode se libertar. E aí, quando ele mostra o poder grande pra caralho e sinistro, eles me explicaram que ele tinha esse poder grande e sinistro? Não, eu achei que só queimar tudo em volta mesmo. Aquela parada que aconteceu na prisão. Então, até quando ele fala que quando ele dominava e ganhava mais poder, o poder dele ficava mais forte. Quanto mais poder ele tinha ali na região, mais forte ele ficava. Aquela cena, pra mim, o que eu percebi foi, naquela hora, o Diablo, ele tava servindo como avatar pra esse demônio, ou ser qualquer entidade que tava dominando ele. Não era bem ele que tava lutando no final, naquela hora que ele se transforma no ser, tá ligado? Ele ficou ali um espírito de vingança. Isso, pra mim ele foi, pra mim ele foi dominado, tá ligado, menino? Tá entendendo o que eu quero dizer, cara? Não era ele que tava lutando, ele foi, é a mesma coisa, vou te dar um exemplo de um anime, no Naruto, quando ele libera a raposa, tá ligado? Não é bem ele que tá lutando, é mais a entidade mesmo que tem dentro dele, que tá dominando tudo. E a gente gosta mais da entidade do que o personagem, deixa a entidade lutar pra caralho. E foi maneiro pra caralho a luta, foi interessante. Foi, cara, mas é verdade, aquela hora que ele vira o bichão de fogo, maluco, eu tomei um susto, tá? Eu não esperava e eu achei aquilo muito irado. A cada porradão. Mas me incomodou uma coisinha nesse filme. Uma coisinha. Ele descarregou. Não. O vilão e ele foi morto por uma bomba, cara. Só jogar uma bomba nos caras, jogar uma granada. É foda, também. É uma super bomba. Uma entidade. A Katana usou a espada, cortou o cara, o negócio regenerou e tal. Não, vamos falar da Katana, cara. Vamos falar da Katana. Porra, podia ter muita mais cena com ela. Não tem muito o que falar, né? A Katana foi mais... Ela foi... Tá lá no filme, ela aparece. Tá lá pra comprar... A personagem tá bem, muito bem caracterizada, ela tá muito bem representada, ela é a Katana. mas ela só caiu de paraquedas no filme. Ela foi só jogada ali no filme e apareceu, ali a segurança, beleza, tá aqui, ó, legal, acabou. Ela não tem nenhuma introdução. Ela não tem um porquê tá ali. Ela é... Calma aí, calma aí. O que eu vi é que ela é a segurança do militar. Big Flag. Isso, porque tá ela como segurança dele. Ela foi levada, ela é uma heroína e foi levada ali pra proteger o Rick Flag. Não, pelos trailers, parece que ela tem alguma coisa maior, né? Porque tinha a cena dela olhando a espada assim nas almas, não tem no filme. Eu esperava mais dela, porque ela... Mas tem essa cena, cara, que ela tá olhando... Ela conversa com a espada, com as almas da espada. No trailer... Calma aí. No trailer, mostra uma cena dela puxando a espada e olhando com a máscara. Aí sai as almas. No filme, ela tá conversando com a espada chorando. Várias coisas a mais também, de todos os personagens. Então, tipo, não tem como se basear em cima disso. Tem muita coisa que foi tirada de introdução, de representação. Não, sim, eu concordo. Olha, cortado 40 minutos de filme, cara. Tá. 40 minutos. Eu espero a versão de estendida. Quase... Não vai ter, cara. A Warner falou que não vai ter. Quando todo mundo reclamar, a Warner vai falar assim, vai ter. Não, calma aí. A Warner... Vai todo mundo reclamar. Versão estendida. Toma. A Warner vai ceder. Toma esse versão estendida. Vender, né? Vamos vender. Olha, vamos vender, ganhar mais dinheiro. A Ubisoft dos filmes. Então, outro personagem que também eu achei muito jogado. Não achei jogado não. Ele tá lá e tal. Mas eu não senti ele bem trabalhado, que foi o Rick Flag. No pescocinho tinha um nano explosivo. Do tamanho de um grão de arroz, mas poderoso que nem uma granada. Me desobedeceu, morre. Tentou escapar, morre. Me azucrinou, ou encheu meu saco. Adivinha? Morre. Sou conhecida por ser bem irritante. Eu já vou logo avisando. Cala a boca, menina! O negócio é o seguinte. Vocês vão para um lugar muito ruim. Fazer uma coisa que vai matar vocês. Mas até isso acontecer, vocês são problema meu. Então esse aí é o teu papinho motivacional. É, esse é o meu papinho. A gente vai partir em 10 minutos, peguem o que precisarem. Aqui, ó, é melhor tu melhorar esse lance motivacional. Conhece o Phil Jackson? Uhum. Ele é o melhor no que faz, tá? Triângulo, cara. Se liga. Eu não sei lá, cara, não senti muita empatia pelo personagem. Só tá por amor, cara. Eu não senti muita empatia pelo personagem, cara. Amor. Ele só tá ali por amor. Ele só tá por amor, cara. Ele se apaixonou, tomou a chave de magia ali, ó. Ele é um militar. Chave de magia é outro nome, né? Esse é outro nome. Tá só no quadro da magia. Não, então. Eu não sei se ele é muito atrapalhado, cara. Ele é, tá bom, eu entendo que ele tá lá, faz sentido e tal, ele tá liderando o esquadrão, blá blá blá. Ele é o militar e trabalha pro governo. Mas eu queria ver um pouco mais da história dele, das motivações dele, além dele ser um cara apaixonado pela magia. Aquela parada, a gente tem ali vários personagens. Se você for contar a história de todos eles, fudeu. É. Você não, tem que apresentar o máximo pra você conhecer aquele personagem. E vai ter que ficar em um ou dois. Não, no máximo. Tá. É, tipo, não tem como você se aprofundar na história do cara. É que nem você pegar, por exemplo, o Guardião da Galáxia faz isso. O Deadshot é a Arlequina, né? Ele só apresenta a história dos dois primeiros, que é da Gamorra e do Star-Lord. Qual é o passado do Rocket? Então. Como é que o Rocket chegou ali? Por que, que ele virou aquilo? Eles só citam. E é como eles fazem com o Rick Flag. Eles citam. Então, o quadrinho mesmo. Então, é o que eu tô dizendo. É isso que parece. Porque com esse corte que a Warner fez, o filme que ela, na maneira que ela entregou, parece que foi um filme feito pra fã de quadrinho, cara. Se você tem que ter uma bagagem maior pra você poder entender certas coisas que não estão claras no filme, tá ligado? Tipo, essencialmente, é o filme feito pra cara que ele é quadrinho. Você não precisa saber mais pra entender o filme. Não. Vocês vão ali pra se divertir, cara. Eu tô falando muita coisa. Não, dá pra se divertir, gente. O filme é pipocão, cara. Não, mas o que você sabe mais do Rick Flag pra fazer que a história fique mais compreensível? Eu não tô falando só do Rick Flag, não. Tô falando em maneira geral, dos personagens em geral, tá ligado? Pra você poder entender algumas motivações, algumas coisas. Por exemplo, olha só. O Rick Flag não precisa saber mais nada dele, cara. Não precisa saber mais nada dele, que é militar. Oh, que legal. Ele tá ali só porque ele quer resgatar o amor dele. Não, bota assim, As pessoas gostam de uma história de amor ali. Ele tá ali buscando a pessoa que ele ama. Ele tá enfrentando o inferno ali, porra. Até ela fala, se você precisar me matar, me mata. Ele vai lá e ele mostra que eu fiz história, o coração. E ela morre. Nossa, cara, eu vou te dizer que eu achei essa cena muito merda, cara. Esse filme poderia ter resolvido em 5 minutos de filme. Se a Amanda Waller, ao invés de saquear o coração, ela tivesse amassado o coração, teria acabado. Acabou. Isso que eu pensei, cara. Não, se tivesse destruído o coração, ela estaria viva porque o irmão dela fez... Ah, isso que eu não entendi no filme. Precisou matar o irmão isso dela. Isso eu não entendi mesmo. Magia. Tu não precisa explicar magia. Magia não se explica. Olha só, gente. Não deu a entender. Que naquela hora que o irmão dela, que ela chega lá, ajuda, irmão. Que ele lança um pedaço de essência dele pra ela. Ela ficou independente do coração dela. Não deu a entender isso. Não ficou. Não, ela porque, não, ela não cara... ficou, mas ela não tava com força total também. Ela tava não, eu sei, mas parece que, tipo assim, todo efeito que o cara tava lá faqueando o coração, tava morrendo. Mas assim que ele fez aquilo, ela ficou, ok, tô normal, tô de boa, mudou a roupa, tô tranquila. Mudou a skin dela, beleza. Não ficou claro, deu a entender, sim, que ela perdeu o coração, perdeu a importância. Ficou irrelevante. E outra coisa também que eu não gostei dessa história. Aquele planinho dela de pegar o coração, por que ela não fez isso antes? Era 5 minutos, porque quando ela chegou perto da máquina, a máquina... Ela vai esperar a mulher dormir e pegar paleta... A pita. Tu não viu que quando ela... Mara, eu tô vendo. A máquina, o negócio apita, porra, a maleta. Não. Por que ela não fez esse plano antes, cara? Tipo, é óbvio. Era só esperar a mulher dormir e pegava a maleta. Era só aquilo que ela ia fazer. Igual ela ia fazendo ali. A maleta apita quando isso, chega perto. A maleta apita. Ele não prestou atenção no filme. Ele ficava cochichando no meu ouvido. Eu não conseguia nem entender o filme de tanto que ele falava no meu ouvido, porra. Quando ela teleporta... Só quando ela vai pegar o totem do irmão dela, ela se aproxima da maleta. A maleta acende uma luz azul. Ela vê que chega mais perto, vai acordar a Amanda. Ela vai abrir aquela porra, furou o coração e matou ela. Então ela vai lá, solta o irmão, pra que se acontecer qualquer coisa, ela pode pedir ajuda pro irmão. Ela não foi pegar o irmão dela, Mário. Eu sou maluco, ela foi pegar o coração, cara. O irmão dela, ela achou ele por acaso. Ela não foi... Ela pegou o irmão dela pra poder ajudar, porque ela tá com o coração. Ela sentiu a presença do irmão dela no quarto, ela foi lá e pegou. Mas não foi, ela não foi por causa disso inicialmente, ela foi por causa de pegar o coração. O que vocês não estão entendendo é, eu tô dizendo, beleza, ela tem parado na maleta e tem aquela paradinha de piscando e a Amanda acorda pra ela chegar muito perto. Ok, isso eu entendo completamente. O que eu não entendo é... Por que ela não fez isso antes? Porque deu a entender que ela tava muito tempo já andando com a Amanda. Ela não tava uma semaninha com ela só, tá ligado? Só que ali que foi o problema. Ali chegou o ponto ao breaking point. Que é o momento que ela não tava mais conseguindo controlar a magia. Que é o momento quando ela se transforma lá no escritório do Pentágono. E ela fala, eu não vou conseguir mais fazer isso. Eu não posso mais me transformar. Ela não estava mais conseguindo manter o controle sobre o poder da magia. Ah, pra mim naquela hora ela tava reclamando só porque mulher reclama mesmo, né, chá? Não, sacanagem. Eu tô brincando. E também a Amanda Waller tava querendo fazer uma deusa. Só um minutinho. A magia antigamente era uma deusa pro povo ali da antiguidade. Agora a mulher, a Amanda Waller, quer chegar e mandar nela. Ela não vai querer aceitar isso, cara. Ela fica com cara de cu, vai lá, garota, pega. Ela fica cara de cu, vou furar essa porra, ela vai lá e pula. Sabe uma coisa que eu achei estranha? A Arlequina, ela realmente acha que o Coringa morreu, não foi? Nessa montagem do quando filme. Seguindo mais ou menos o pensamento, o personagem, a personagem Arlequina, ela é obcecada pelo Coringa. É. Quando a magia ofereceu trair os amigos e juntar a magia em troca de trazer o Coringa de volta, ela já deveria ter aceitado na hora. Ela não deveria ter matado, pegou a katana lá e feito aquele negócio. Vinícius, o poder da amizade. Quê? O poder da amizade. Ah, não, cara, não. Não, cara, mas ela iria, qualquer coisa pra salvar o Coringa, galera, ela faria, cara. Quando ela tá lá em cima do carro chorando e tira o cordão escrito pro Dizinho, o mundo dela caiu ali, cara. Aí lá no bar, ela conversando com o Tual, talvez ela tenha criado um laço, porra, eu vou ter que... Então, a foi cortada pra Que laço? Ela xingou o Diablo. O quê? Não, Brita, ela não xingou, ela deu uma. Xingou, fez ele cair na moral, pô. Na real, caralho. Ela deu uma chamada no Diablo, cara. Olha não, que cara, merda, então. Cara. Coitado, cara. O cara tava sofrendo, porra. Ela também tá sofrendo, caralho. Ela perdeu o pudizinho. Não, gente, aquela cena que ela fala: a gente fez merda e como conviver com isso, você matou todo mundo. Aquilo foi fora, cara. Tipo, eles estão afirmando. Gente, eles estão falando pra gente aquilo. Ainda são. A gente tá criando simpatia pelos personagens. Aquilo foi o personagem falando pra gente, ainda são vilões, ainda são filhos da puta. Você tá entendendo? Não torçam pra galera, eles ainda são escrotos. O Diablo morreu. É, tá. Então, é quando... O Diablo é o cara do fogo e morre por fogo? Porra. Ele morre na explosão. Morre por explosão. Eu vi algum negócio que ele quer voltar a fazer a continuação. Se tiver uma continuação, ele quer voltar. Todo mundo quer voltar a ganhar dinheiro. Não, o personagem dele pode não ter morrido. Morreu, cara. Tá claro que morreu. Olha só. Não, se for botar ele de novo, ele não, sei lá, se for, volta do fogo. Eu quero falar, hein, o personagem fazer o Diablo se fudeu esse ator, cara. O cara ia ser o Steve Trevor no na Mulher Maravilha, recusou o papel pra poder fazer o Fadão Suicida e morte. Mas ele é tatuado, morre, cara, não tem como. Morre na parede, maquiagem. Ô, caralho, aquela tatuagem lá deve ser coisa. Não, o cara é tatuado. Matou, mesmo. Tatuado? Pelo que eu sei. É, não, parceiro. Esse é outro cara, o seu maluco. Não, é? Esse é outro cara, cara. Então, olha só, gente. O que eu tô dizendo, o filme tem um monte de furo de roteiro. Skull Kid, sei lá o nome do cara. Eu tô falando, o filme tem muito furo de roteiro. Pera aí, Wallace. Por exemplo. Pera aí, Wallace. O Mario vai quebrar a cara agora ali. Tá, vou esperar. Por exemplo, aquela cena que o Capitão Boomerang decide, no final, ele decide com a galera. Qual é a motivação do Capitão Boomerang pra ele ir no final com a galera? Não, Carlinhos, sério, cara. Me fala, cara, Carlinhos! Eu fudi o nome, cara! Carlinhos é foda! Eu confundi, desculpa! Ah, o nome dele é Carlinhos! Nossa, minha vida foi antiga! Pra mim, ele, o único fator para ele voltar é sobrevivência. É, não, então. Ele ia fazer o que depois? A cena do bar. Sobrevivência do tipo. É, eu tô aqui no meio dessa área toda infestada por criaturas mágicas bizarras. E como é que eu vou sair daqui sozinho? Aquilo não me convenceu de maneira alguma, cara. A paradinha dele. Eu achei que ele ia roubar o. Esqueci o nome. A cena, cara. Mas ele acabou sendo bem normal pra mim. Não, ele é maneiro, ele é bacana. A parada do. Ele é maneiro. A parada do unicórnio é totalmente gratuito, né? Aquilo parece que foi inserido por causa do Deadpool. Totalmente gratuito, cara. Na verdade, aquilo tem uma relação com o personagem dele nos quadrinhos, só que não foi explicado em nenhum momento. Pode ser que tenha alguma cena explicando isso, mas se tem, foi tirado. Mas como é que é? O que, que é? Peraí, calma, agora eu também não conheço. É um filme com o filho dele? Pode ser alguma coisa relacionada ao filho dele. Pô, mas aquilo tá totalmente jogado no filme. Parece que é só uma foto do filme Deadpool. Tá totalmente jogado aquilo, cara. Parece que ele tem um fetiche hard ali no. Outra coisa. Naquela ele é um Brony, né? Ele gosta dos Marley e o Pony. Não, outra coisa. Aquela cena do bar lá, que todo mundo vai beber e tal. O Rick Flag, chega lá no final com as cartinhas da filha do Smith. Ele tava carregando aquela carta com ele o tempo todo, cara? Tava. Lembra do Nick Fury quando joga aquelas cartas do Capitão América? Tô ligado. Cara, aí, mas, só tipo, que falar, tava com ele. Tipo, pra motivar, carta, pô. Ah, cara, aquilo foi muito forçado, cara. É forçado igual no final do filme o El Diablo falando. É forçado. É forçado igual o El Diablo falando no final do filme. Ai, eu perdi minha família, eu não vou perder outra. Cara, você mal conhece a galera, cara. O cara não tem nada, cara. O cara não tem mais nada na vida. Você mal conhece aquela galera. Tipo assim, beleza. Ele falou, eu vou mata tua família e fica e anda com criminosos que te tratam bem. Vê se tu vai falar, ah, minha família. Queima tua família enquanto dorme, tá? Compra gasolina, tch, olha, ó. Cara, olha, pô. Depois você vai falar comigo. Ah, por isso não, que eu sinto falta das cenas que foram tiradas. Que você tem uma porrada de coisa que pode ter dado um melhor entendimento pra esses personagens. Mário, você concorda comigo. Beleza, a gente tem esse argumento de, ah, mas eu entendo muita cena que foi tirada e ficou... É muito desconecta o filme. Mas, cara, o que vale é o filme do cinema, certo? A gente tem que julgar o que tá lá na tela, né? Então, o que viu na tela, vamos parar de conectar, cara. Não tem como a gente ficar baseando nesse... Ficar apoiando esse... Mas tem como você extrapolar, como você faz isso com vários filmes. Tem vários filmes que te apresentam meia parada e você extrapola e chega no todo. Ali eu extrapolei e cheguei no todo, porque... Beleza, eu tenho algum background pra entender isso, pra conhecer aqueles personagens. Pra mim, eu extrapolei o entendimento disso. O público maior, cara. O público maior não entende. Aí o público maior, eu vou te dar os números. Agora, o público maior tá gostando desse filme. O público que não é nerd, que não é de quadrinhos, que não é fã, tá dando mais de 70% no Rotten Tomatoes desse filme. Tá maior que o Headshot de novo, caraca. Foi também pra desarmar mesmo. Caraca, calma, né? Oi, Carlos, você tá saindo, Carlos? vamos pra finalização, último bloco. Ah. Em geral, o que vocês acharam do filme? Bom, divertido. Divertido. É, o filme bacana, o personagem bem desenvolvido. Botou muita coisa. Ah, é, cara. Não, mas... Olha só, eu quando eu assisti o As Caça-Fantasmas, eu me diverti pra caralho, cara. Eu fui ali só pra ver o filme e me diverti. Eu gostei. Aí eu fui ver muita gente caindo, matando. Que sabe? Vai. Sim, mas eu só tô fazendo uma comparação, cara. Eu fui ver o filme pra me divertir e foi o que eu consegui. Eu me diverti com o filme. Agora é maluco. Eu tô fazendo comparação, porra. Eu fui pra me divertir e consegui. Meu dinheiro foi bem pago. Não, é engraçado. Não, é engraçado que ele me interrompe e fala assim: não, então, eu tô falando, eu fui ver. É, Caça Fantasma, me diverti pra caralho no filme. É a mesma coisa. Pô, também, né? É que eu ia falar que eu me diverti pra caralho. Só queria deixar claro que você foi ver com a cidade. Não, porque teve também. Galera, o que vocês esperam pro futuro da DC e da Warner nos cinemas agora? As paradas parecem que foram mais conectando, mas trabalhando mais o universo. Cara, a Warner agora, ela mudou tudo, né? Eles adotaram, modificaram praticamente tudo que vai acontecer. Você teve aí que o Geoff Johns se tornou cabeça do universo cinematográfico da DC. Então ele é o homem criativo, ele é o Kevin Feige, ele é o cara que vai tomar as decisões criativas dentro da coisa, né? Então pra mim, eu acho isso bom, você ter ali o Geoff Johns, que é um cara de quadrinhos, que é um cara que conhece essas histórias. Ele vai ser o Kevin Feige, né, cara? Ele é o cara da Marvel, o Kevin Feige, né? O cara que tá... Kevin Feige é do Marvel. Ele vai ser o Kevin Feige da DC, né? Mas tá, isso. Mas eu vou te dizer que isso foi muito bom, porque a gente viu o Zack Snyder, cara, ele não ia conseguir fazer a parada certa, cara. Eu tomei um pouco de birrinha, eu admito, um pouco de birrinha do Zack Snyder depois do Batman Superman. Eu senti muito a mão do Zack Snyder nesse filme. Alguém mais precisa pedir isso? Aquela cena, por exemplo, aquela cena do final, em slow motion, ele jogando o coração pro alto, o Smith virando pra dar o tiro junto com as granadas e tal. Eu senti muito a parada do Zack Snyder, cara, muito pesada nele. Eu achei meio desnecessário pra caramba aquilo, cara. Eu achei muitas cenas. E teve cenas que o Zack Snyder realmente dirigiu nesse filme, né? Um grande vilão desse universo cinematográfico DC? O grande vilão desse universo cinematográfico DC é a trilogia do Nolan. É verdade. É mesmo. Muito certo, sempre, todo mundo vai comparar, né? Não, eles querem basear os filmes tudo na trilogia do Nolan, com o sucesso que fez, no mundo mais sombrio, no mundo mais dark, né? Eles querem como é que é o termo? Nolotizar, né? Tiveram? Nolotização? Eles querem a nolotização dos filmes agora, mas é o que eu tô dizendo. Eu senti muito a mão do Zack Snyder nesse filme. É, mas de maneira geral, eu gostei desse filme. Esse filme não é o filme, ai meu Deus! Ai, como é um filme gostoso, como é o melhor filme do mundo. Ah, que filme gostoso! Que isso? Ah, que linda! Ah, só faltava ver o filme com o suquinho de laranja. Cara, esse é um filme quadrinhos. Ele tem muitos elementos de quadrinhos, ele tem muitos. Os personagens estão fiéis aos quadrinhos. Ele se perde em montagem, ele se perde no modo de contar a história em alguns momentos. Mas, pra mim, ele é mega divertido. Você consegue, tipo, ver os personagens, entender os personagens. Ele tem defeito, mas eu achei o filme muito bom. Poderia ser melhor? Porra, poderia ser muito melhor. Mas aí eu te digo também que os outros filmes da Marvel também poderiam ser melhores. Você tem aí um Guerra Civil, pra mim, poderia ter sido muito melhor. É verdade, a verdade é, esse filme de herói, eu tô com medo de chegar no nível de saturar o filme de super-herói, sabe? O gênero. Porque eu não acho que isso vai acontecer. Isso vai ser uma coisa pessoal. Isso é uma coisa pessoal. Você vai se sentir saturado. Cara, eu tenho certeza que eu não vou ficar saturado de ver filme de quadrinhos nunca. Não, eu também espero que não. Eu também não, mas... Não, cara. Puta merda. Eu lembro de 2003, cara. Ninguém tinha nada, cara. A gente ficava aí, sei lá, em máximo de porra, cara. Mr. Freeze, cara. Eu comecei a ver filme de quadrinho com... Nossa. O Batman do Tim Burton foi o primeiro grande filme de quadrinhos que eu vi no cinema. Eu adorava esses filmes, cara. Eu adorava, o pior de tudo. Eu tinha que gostar do Arnold Schwarzenegger de Mr. Freeze, cara. Eu adorava aquele vilão, cara. Ah, era o que eu tinha, cara, porque eu não tinha mais nada. O pior vilão é o nome. Daqui a pouco você fala do pinguim também do esgoto. Não, agora é putz, cara, mas você... indevido, por favor, cara. Leonis, você, cara, o que você espera pro futuro da Warner no cinema e desse filme aí? A opinião geral. Ah, cara, É o Leônida. Tão... Você falou Orion? Não, eu confundi, porque o Vinícius falou. O nome é Leônida. Caralho, cara. Pô. Leônidas, o que você espera pro futuro do... Não, não você... Eu vou fazer uma pergunta pra ele. Tá bom, então o que eu espero dos filmes? Leônidas. Eu vou te falar uma vez, cara. Deixa o Caquinho falar. Deixa o Caquinho falar. Deixa o Caquinho falar. Tá bom, olha só. Vamos lá de novo. Leônidas. O que você espera dos próximos filmes? Ô, Mario, eu espero que fique melhor, né? Vamos passar pras notas. Vamos pra nota, né? Vamos pra nota. Obrigado, Leônidas. Bons, bons a edição. Gostei, gostei. O Wallace que edita, vamos ficar zoando a edição. Já foi, responderam já. Responderam por você. A opinião aqui vai agora, a opinião é a do mais. Nota para esse filme. Eu quero começar pela pessoa mais importante desse cast. Pelo grandíssimo, o cara que quase nunca tá... Obrigado, deixa eu falar minha nota aqui. A minha nota são 4 flechadas. Não, 3 flechadas. Tá bom. Agora não me interrompe mais. Eu quero começar por ele, o nosso grandíssimo, o nosso queridíssimo Wallace Hunter. A minha nota para esse filme é muito simples, cara. É um filme divertido. É um filme foda? Não, não é um filme foda. Porque o problema da galera de hoje em dia, dessa geração que tá vindo agora, e das pessoas em geral também, é que tudo tem que ser 8 ou 80. Ou você odeia muito uma coisa, ou você gosta demais de uma coisa, sendo que no caminho de 1 ao 10 ainda existe o 7, ainda existe o 6. Para esse filme, nada mais justo que dar 5 flechadas. Eu acho que esse filme é bom, sim. É legal de ir ao cinema, sim, mas vai com a galera, vai comer aquela pipoca grande, tomando um refrigerante grandão pra se poder zoar e ir se divertir no cinema. Assim, não atrapalha a experiência dos outros, óbvio, né? Não vai cair fala falar no cinema, galera. Pelo amor de Deus, não tem esses babacas que ficam falando do filme todo. Você falando do filme inteiro, caralho. Tem você que falou assim, ô, o que que tá acontecendo no filme aí? Porra, assiste o filme, caralho. Tô flechado? Ah, espera. Gente, calma. Esqueci de falar uma coisa importante. A participação do Batman nesse filme, cara, foi foda. O Batman tava foda, cara. Ele pega a Alerquina e isso é tudo o que importa. Alerquina, ela tá louca, isso é muito bom. Não, agora sério, o Batman, cara, ele tá muito foda nesse filme. A cena com as créditos dele falando com a Amanda Waller, que ela levanta a peteca falando que ele é o Batman, que ele fala pra ela, então eu vou chamar meus amigos, sabe? Cena final. O Zack Snyder. Cara, que ódio que eu tenho do Zack Snyder. Ele é um cara escroto. Ele ficou criticando as cenas com as créditos da Marvel, falando que é desnecessário aquilo. E a DC agora fez e ficou foda, cara. Aquela cena não ficou foda, gente. Aquela cena no final do Batman. Ficou foda, né? Falando com a Amanda. Inclusive, boatos de Esquadrão Suicida 2. O vilão no filme vai ser o Batman. Tô louco pra poder ver isso. Vai ser muito foda. Então, agora vamos lá, gente. Caqui, por favor, deem suas flechadas desse filme. Ué, e as considerações do futuro, ele não falou? Ele falou? Falou? Falou? Falei? Falou não, porra. Mario, ninguém falou. Caraca, cara. Eu falei, espero que melhore. E é isso que importa. Espero que melhore. Não, é sério, o Mario é foda. Ou o Mario não fala nada no cast, ele só atrapalha. É meu trabalho. Não, agora o Kaki, deixa eu falar. Caquinho, por favor, dê sua nota e meio de junto o que você espera desse universo a partir de agora. Ah, então vou fazer o contrário. Cara, eu espero agora, principalmente, com essa entrada do Geoff Jones, a parada vai melhorar. Eu acredito que vai ficar bem melhor. O filme da Liga da Justiça e da Mulher Maravilha, eu acho que já vai ter bastante melhor em relação a esse, no sentido de montagem, no sentido de coragem de botar as cenas que foram feitas dentro do filme. Uhum. E esse, pra mim, até agora é o maior problema da Warner. É a coragem em deixar o filme ser vendido como ele foi feito. Sem os executivos meterem a mão. É, tipo, porque se o Batman e Superman tivesse lançado aquele filme de 3 horas, teria tido muito menos problema, porque aquele filme, a versão de 3 horas resolve problema de montagem, resolve problema que muita gente reclamou de plotzinhos que estavam dentro da história. É, tipo, então, tipo, não teria muito o que reclamar da parte técnica do filme. E pra mim, o problema do filme do Esquadrão Suicida. Problemas de refazer montagem, de incluir cenas no meio da história, meio que recriar o filme da metade. Uhum. É, você tem aí o trailer que saiu, da Comic Con agora, do trailer da Mulher Maravilha, porra, achei foda. É visualmente bonito, é colorido, tem ação, tudo pra ser um filme foda. Tudo pra ser um filme muito foda. E o que saiu da Liga, que foi pouca coisa, também dá pra ver que, cara, tá maneiro. Se eles trabalharem, tá maneiro. Tá maneiro. Mais ou menos. Maneiro naquela. A Liga. Tá maneiro naquela. É. Tá muito mais ou menos, cara. Tá muito... Porque, cara, é que, tipo, aquilo tá bom. Gaguejou. Não tem argumento. Deixa eu falar. Eu sei o que eu achei mais ou menos. Eu não curti o Batman fazendo... Eu tô sentindo que eles estão indo pelo caminho da Marvel. Bom, o Batman fazendo piadinha. O Batman saindo um personagem mega sério, mega denso, pra fazer ver o Batman piadista. É... Por isso que a Marvel é melhor. Eita. Eu tô sentindo que eles estão tentando, tipo, copiar muito a fórmula Batman, da Marvel, não. Cara. Então, o Batman fazendo piada. Quem tava fazendo piada ali é o Bruce Wayne. Tá, tá. Bruce Wayne. Mesmo assim, não é uma piada. Ele faz um comentário irônico. É, porra. Então. O Flash também. Ali é um filme. Porra, se você não quer o Flash piadista, meu irmão, vai ler o quadrinho, não, meu irmão. Porra, vai ler o quadrinho com certeza. Aquele ali não é o Flash, não. Aquele ali é o Barry Allen. Aquele ali é o Barry Allen. O Flash piadista. Não, o Flash piadista que você gosta não é o Oliver, não é o Barry Allen. É o Oliver West. É o Flash que você quer ter o filho. Que isso? Não, não é, cara. Não é, cara. Você assistiu a animação da Liga da Justiça? O Flash virou o alívio cômico depois do 52, cara. O Barry Allen não era um engraçadinho, cara. Pelo amor de Deus. Antes de Crise nas Infinitas Terras, o Flash é engraçado. O Flash é mais leve. Mas é o Wally West. A galeria de vilões do Flash. Qual é a galeria de vilões do Flash? É Capitão Gumbelão. O Grot. O Homem-Tempo. Você tem o Flash sempre foi em quadrinhos mais leves, mais cômicos. Ele sempre foi um personagem, cara. O Flash engraçado, todo mundo gosta. Não é o Barry Allen, é o Wally West, cara. O Wally. É quase uma cópia do Barry Allen. Que isso, cara? Não é, cara. Wallace. Eu tô pra te dizer que o Wally West, ele é o Flash ainda mais famoso que o Barry. Quando que você, me dá o Barry Allen de quando que você tá se baseando. Porque o Barry Allen morreu antes na Crise das Infinitas Terras. E voltou depois. Pré-Crise das Infinitas Terras. O Barry Allen, eu tô falando do Barry Allen, aquele cara de Cavalo Borboleta, ele não é piadista, cara. O Barry Allen, depois, até mesmo quando ele morre, que depois é muito tempo com o Wally West. Depois que ele volta também, ele volta, em qual arco que ele volta mesmo? Que volta com o Barry Allen mesmo, que ele volta. Que ele tá ele até... Isso, então, que ele tem o retorno. Tá mais de 20 anos morto. Isso. Barry Allen tá mais de 20 anos morto. Então, isso, tem o renascimento dele. Aquele Barry Allen é engraçadinho? É esse Flash que eu tô baseando, cara. Ele é piadista. Ele foi um personagem leve. Leve? É um personagem mais engraçado, ele é um personagem dentro da Liga... Pessoal, só um minutinho. Eu dou 3 flechadas e tchau. Fez a porra, tá chato demais isso. Foi o lado do Lanterna, ele sempre teve aquela relação leve e cômica com o Lanterna. Dos dois se alfinetando. Ele é quase tipo, ele sempre fez um papel meio que de Gimli Legolas dentro do universo DC. Tá bom. O Wally West, ele extrapola mais do que o Barry Allen era, mas ele é quase uma cópia do Barry Allen. Sabe qual é o problema? Exatamente o mesmo personagem. Ele é um cientista forense da polícia que é atingido por um raio e se transforma no Flash. Tipo, é exatamente o mesmo personagem. Ah, Vai daí, tá aqui. Eu continuo falando do filme da Liga. Cara, você tem ali, dentro desse trailer da Liga, você tem ali a apresentação do Aquaman, que é tranquila. Pra mim é o Aquaman já rei, já... Gancho na mão, né? Falando, é o Aquaman gancho na mão, cara. O Aquaman foda, é o Aquaman que todo mundo queria ver. É o Aquaman tipo do desenho da Liga. É, aqui o Aquaman foda, cara. Ele é o Aquaman que eu queria. Eu quero que ele perde a mão. Eu também queria, no filme, alguma hora ele perder a mão. Vai, Carlinho. E, tipo, eu acho que a DC tá começando a acertar. Ela tá começando ali a ver que, tipo, viu que o que meter a mão não é o certo. Tá entregando a mão de alguém que eu acredito que vai fazer a parada direito. Aham. E agora eu tô, tipo, as expectativas abrimente só melhoraram. É, não, eu tô mais pelo plano também. Se tivesse sido ruim o que aconteceu, porque não foi. Eu não achei ruim. Tá. Mas eu tenho consciência de que vai poder ser melhor. É, mas ela tá se apressando muito, cara. Eu acho que ela tá se apressando muito. Mas não, tipo, o filme do Superman saiu, aí agora já é Esquadrão Suicida com o mesmo universo, depois vai vir a Mulher Maravilha, depois Liga da Justiça, entendeu? Beleza, você tem que lembrar que o filme é disso. Primeiro. Mas a gente vai ter filme pra caramba, ótimo, mas tipo, é muito corrido. Eles estão tentando forçar uma. O que foi forçar uma união de universo. O que foi corrido foi só Batman da Superman. Que Batman era pra ter sido. Tipo, ali eram pra ter sido três filmes. Né? Porque ali eles misturaram o que era antes pra ser uma história do Super-Homem, que era o Super-Homem 2, se transformou num filme que ia ser Batman com Super-Homem, e se transformou depois num filme que ia ser Batman Super-Homem, início da Liga da Justiça. Sim, bem Ai, gente, isso. Boa que o Carlinho lembrou, rapidinho. Desculpa te interromper. Saiu a notícia que vai. Carlinho, não, eu falei. Eu não falei, Carlinhos, desculpa. Caraca. É, foi mal. É, desculpa se eu vou pegar o saiu também a notícia que foi confirmado o Man of Steel 2. O que você tá esperando desse filme, cara? O Super-Homem, pra mim, quando ele voltar, ele vai voltar como o Super-Homem que a gente conhece. Que até então, ele foi o filme do Super-Homem, o Man of Steel, ele não era o Super-Homem. Ele foi uma construção pra se tornar o Super-Homem. Tá, isso ele eu entendi. Ele era um herói, ele foi pra se transformar no herói. O problema que aconteceu foi quando pegaram Batman vs Super-Homem, eles fizeram essa transformação de novo. Eles não começaram com ele sendo o Super-Homem. Eles fizeram o caminho pra igualar ele com o Batman na transição, porque o Batman era um herói que deixou de ser um herói, não acreditava mais, e durante o filme Batman vs Super-Homem, ele se tornou novamente um herói. Uhum. E a jornada do Super-Homem é exatamente a mesma. É ele não acreditando que ele deve ser aquele que ele é, ele questionando o fato dele ser ou não Super-Homem, e ele termina o filme entregando a vida dele pra isso. Se tornando realmente o herói que tem que ser. Cara, mas a volta dele, quando ele retorna agora no Liga da Justiça, ele vai retornar como um Super-Homem herói. Como o Super-Homem que a gente conhece. É, porque você viu até que ele tá sorrindo, né, cara? Na foto que tá a galera da Liga junta, ele tá lá sorrindo, tá com sorrisão do Super-Homem. Isso é maneiro, achei maneiro, achei bacana. Preciso coisas boas vindo do Super-Homem. Eu quero que ele volte de mullet. Eu vi uma fotomontagem dele. Eu acho que é montagem. Ele tá com o uniforme preto e com aquele cabelão com o cabelão mullet, cara. Tá muito foda, cara. É, que é daquela animação da Liga da Justiça. Não, não, mas é do quadrinho também, cara. Quando do quadrinho também. Morre, quando ele morre, ele volta. Ele volta de mullet, com a roupa preta e tal. Muito foda aquilo. Mário. Eu tô, cara. Infelizmente. Eu já dei minha nota, dou 3 fechadas, cara. Eu dou 7. Caquinho piada passa nota, ele tá no armário. Ninguém ouviu. Ah, eu tava ali, cara, arrumando minhas roupas mesmo. Eu dou 3 flechadas e é isso. Não tem mais nada a comentar. Vinícius, você, o que você espera pro futuro da Warner e a sua flechada? Eu espero que seja bom. Não, tô zoando. Eu espero que. Você espera que seja ruim? Eu só espero que a Warner não corte os. Tipo, quero que apresente o que tá no trailer. Quero construção legal dos personagens. Que nem vai ser o da Mulher Maravilha, que eu acho que vai ser muito bom. Tô apostando bem nesse filme aí. E eu dou 7 flechadas nesse filme aí. Você gostou do filme, cara? Gostei. 7 flechadas significa que ele odiou o filme, não? Ele deu 9 também. Não, tipo, 7. É porque teve umas partes que eu fiquei confuso. Tipo, com a edição lá. Tu foi assistir com a tua namorada? Aconteceu umas coisas meio rápido, foi. Então, tá explicado por que tu achou as coisas confusas. Não, porra, eu conheci a namorada dele, ela tentou até longe pra ele ver o filme. Não, cara. Não, mas tipo, 7 pra mim tá bom, cara. Caraca, sabe o que o Vinícius parece? O Vinícius parece aquele cara do... Mas eu não odiei o filme. Não, tá bom, tá bom. Porra, 7 é... Não, é igual eu tô falando. O Vinícius parece o cara lá do MDM, que tem um canal do YouTube que ele julga a roupa das pessoas, o Catena. Catena tem um canal de moda no YouTube. Aí eu tô vendo, né, o canal dele, aí ele começa a criticar a roupa do cara. É, não, porque ele tá usando gravata, ele tá usando lencinho com terno, não pode, tá usando não sei o quê, camisa roxa, blá blá blá. Aí ele vira e fala, nota 9. Ué? Criticou tudo. É igualzinho você. Elogiou o filme. Nota 3. Caraca. Nota 3. Tô maluco, cara. Mas eu gostei do filme, me divertiu o filme. Eu falei isso pra minha namorada. Aí, mas eu dou nota 3. Eu dei 3 flechadas só, pô. Que considera uma nota olha 7. Aí, nossa senhora, parece que eu aqui enquanto lá e você do filme. Sabe quem você deu sua nota, cara? Deu, eu acho que deu. Não sei. Aqui deu nota, não, ele só falou no negócio, não. Nada, eu não dei a nota. É verdade. Qual é a sua nota, cara? Cara, eu dou nota 3,5. 4. Olha só, quando que eu gostei do filme? Eu não gosto do filme. Não, 4. Gostei do filme. Aí, viu? 4 flechadas, é excelente. Pega mais um pacote de Cheetos lá e vamos continuar ouvindo o Huntercast, cara. Chegamos, voltamos e acabamos. De forma misteriosa, mas acabamos. Por que acabamos de forma misteriosa, Guilherme? O que aconteceu? Foi o fator Voltor. Que sempre que a gente grava com o Carlos Voltor, acontece alguma parada do nada que ou fode a ligação, a internet... O áudio, ou corta. Da última, a gente gravou já um programa. Essa não foi a primeira vez. A gente já gravou um programa antes de Demolidor. E tipo, vocês perceberam que não foi pro ar, né? Não foi pro ar porque. Não gravou, né? Acordamos 9 da manhã. Não gravou, de... deu problema no meio da parada. Eu saí do trabalho, 6 horas. Não, Leandro, não, espera, olha só. Se você reparar, o nosso áudio tá zoadaço nesse programa, cara. Tá uma bosta. O fator Carlos Volta é tão foda, cara, deixa até o Mario falante, cara, essa porra. Pode tudo. É mesmo, né, cara? O Mario interrompi, é uma merda. É bonito, é um cast família. Ai, ai. E sim, gente, o programa terminou de forma família. Inacabada. Mas não acho você que tem mais 20 minutos de programa, porque não tem. Não o Caquinho e é só dar o seu jabá. E a gente vai fazer isso por ele aqui agora. É muito simples e rápido. Vamos lá, Leônidas. Primeiramente, rede social do Caquinho. Você acha o Caquinho em qualquer rede social por Carlos Voltor, seja no Facebook, que seja Facebook/Carlos Voltor, ou no Twitter, que é @CarlosVoltor. E você que é fã do cara, assim como nós, e quer ver o cara semanalmente? O Carlos Volta está lançando um canal no YouTube para você, amigo fã Hunter. O canal do YouTube, isso mesmo. E qual é o canal do YouTube do Carlos Volta, Leônidas? É o Voltorama. Exatamente, o Voltorama. Ainda não tem nenhum vídeo, mas em breve vai ter. Ele vai falar de cinema, quadrinhos, qualquer tipo de coisa nerd. Então vai lá e se inscreva para você não perder o lançamento. Muito bem, Leônidas. E agora, nós temos recados e e-mails para poder ler? Com certeza. Vamos ler aqui agora. Oh, rapaz, nossa, o Vinícius ele tá sendo dublado, com certeza. Vamos ler aqui agora. Que pariu, cara. Vamos lá. Eu, Eu sou de uma outra era, cara. Eu sou de uma outra era. As pessoas ligavam pras apresentadoras, aí eu falava, e aí, amiguinho? Entendeu? Eu era da época que o Silvio Santos jogava a carta pra cima e pegava pra escolher uma pessoa, sei lá, pra fazer não sei o quê. Jogar dinheiro na cara dela, também não sei. Tempos imemoriáveis. Ai, tempos imemoriáveis. Muito bem, senhores, nós temos anunciantes. Pela terceira vez, sim. Ok, temos sim anunciantes, cara. Os primeiros anunciantes do VTCast, cara. Eu tô muito animado com isso, eu vou gritar. Seria mais fácil é pedir pra galera mandar uma salva de palmas. Pera aí. Galera, taverna inteira, atenção em mim. Dá uma salva de palmas aqui, porque esse é o nosso primeiro anunciante. Ah, essa merda tá quase vazia, mas tem poucas salvas, né? A galera tá indo embora já. Né, de marcha quer fechar essa porra. Enfim, vamos lá. Acontece que Joey Santos, de Bahia, cara, ele, em parceria com a Unic Entertainment Digital, estão desenvolvendo um jogo para nós que curte lendas e folclore brasileiro, Leandro. E qual é o nome desse jogo em 3D, baseado no nosso folclore? Guerreiros Folclóricos, o Mundo de Akako. Muito bem, cara! Exatamente, você que está nos ouvindo, sim, está acontecendo uma coisa que todo mundo teve ideia de um dia criar, mas não quis gastar seu dinheiro e nem teve tempo para fazê-lo, desenvolvê-lo, porque não tinha habilidade. Vamos ajudar a Joey Santos a realizar o nosso sonho de jogar um jogo brasileiro foda de verdade, cara! Sim, cara. Cara, eu tava vendo a gameplay desse... Tipo um beta, assim, de uma gameplay desse Guerreiros Folclóricos. Cara, que gráfico, cara. Eu tava vendo... Nossa, cara, eu fiquei maravilhado com esse jogo. Porque, tipo, você olha e fala assim... É um jogo brasileiro, cara. Com base no, nas coisas que a gente sempre ouviu desde criança. Das lendas, City do Pop, City Pica-Pau Amarelo, Saci. Só que todo mundo já desenhado meio mundo da... pra quem joga RPG, Mundo das Sombras... Aqui tem até o Niguará, só que é o Nauru o nome dele, né, no folclore, que é o Homem Lobo Guará. Cara, isso aqui, cara, eu quero jogar isso aqui hard, eu quero quebrar a manete de tanto jogar esse jogo, cara. Para você realizar o sonho do Leone de quebrar a manete de tanto jogar esse jogo, e se você quiser ter um HunterCast baseado com a galera da produção num futuro próximo, o que a galera tem que fazer, Leone? O que a galera tem que fazer compulsivamente para isso acontecer, Leone? Apoia, cara. Compartilha. Esse projeto está saindo do Catarse, cara. Então vai ter o link da página do Facebook pra vocês na descrição. E também vai ter o link do Catarse. E apoie com todas as suas forças e energias e seu dinheiro. Vai ter link da Unic Entretenimento Digital também. Porque é lá que você pode fazer sua doação. Até agora, a gente pode falar o quanto de apoiador tem? Ah, no momento tem 250 apoiadores. Mas eu acho Sim. que os nossos fãs, eles são demais, cara. Eles são demais, eles são foda. Os nossos fãs vão fazer essa parada ir pra frente, porque todo mundo vai querer jogar esse jogo, cara. Você quer que tenha um God of War baseado no Brasil? Porque vai ter. Putz, cara, é mesmo, cara. Você que... Eu tava olhando o personagem principal aqui, Leandro, rapidinho. Ele parece muito com o Papa Capim, cara, do... Caraca, não, porra, é do Maurício de Souza, Maurício de Souza, pô. Cara, eu... O Papa Capim dá porrada na galera. Você quer ver ele dar porrada na cuca? Cara, tinha gente que eu nunca conhecia, cara. Matinta Pereira. Eu acho que vale um Hunter de folclore brasileiro, cara. A gente tava estudando, acho que é pra fazer um programa maneiro. E tem muita Boa. Coisa. Será que eles vêm? E, cara, eu já falei isso mais de uma vez. E eu falei faz tempo. A gente tem uma lenda muito irada, cara. A nossa lenda é muito rica, muito irada. Onde é que você vê uma égua que sai correndo, vagando pelos campos? Sem cabeça, pegando fogo. Porque antes ela teve um relacionamento com um padre, porra. Puta que pariu, ele vai tomar no cu, vai com essa merda. Só aqui no Brasil e na França, né? Porque essa lenda também existe na França. Mas aqui tem fogo. Eu tava vendo aqui o Comic Art, velho. Puta que pariu, que coisa sensacional, cara. Tá lindo, olha tá esse lindo. Saci, cara. Nossa, não. Acho que a primeira. Não, eu, se eu não me engano, acho que a primeira imagem que eu vi desse jogo foi. Há muito tempo atrás foi desse Saci. E eu falei, nossa, será que isso aqui é um jogo? isso aqui precisa ser um jogo, cara. Puta que pariu, a gente tem que agradecer aos dois santos, a gente tem que fazer isso acontecer. Então, para mais informações, acesse lá facebook.com/guerreiros folclóricos ou clique na empresa unique.art.com.br, né? Não tem BR, tô louco. É. Para ter mais informações, tem BR. Se você está com algum tipo de dúvida, entre em contato via Facebook, que o Joey vai ficar animado de responder a galera, tenho certeza. Muito bem, Leandro, agora vamos partir para o próximo bloco que tem no e-mail. Bardo, por favor, suba um pouco mais a música. Tem que jogar uma moeda, ele é mão de vaca. Muito bem, Leandro, agora vamos ler os nossos e-mails. Temos e-mails, finalmente. Aqui, claro. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui antes de começar a ler os e-mails e recadelas do site. Gente, olha só, o HunterCast, apesar dele estar em terras paramerdianas, ele é um podcast à parte, entendeu? Não somos pupilos e nem somos criados pelo Nerdmaster. Okay? Ele só adotou. Isso, ele só não está nos hospedando, cara. Ele está fazendo isso. Papel de taberneiro e deixando a gente usar a taberna dele. Então... Muito boa, por sinal. Muito bom, muito bom. Tô gostando aqui, a cadeira é confortável. Limpinha. Então... Qualquer tipo de e-mails e recados e coisas do tipo, dirijam-se a nós, não ao Nerdmaster, porque ele tem que repassar pra gente, isso é chato pra ele, porque não é dele essa parada, entendeu? O Nerdmaster, ele participou dos 3 primeiros casts, ele participou como convidado, não como integrante físico e nem permanente do HunterCast, cara. Porque os integrantes permanentes e físicos do HunterCast são... Eu, Wallace. Então, eu, Wallace, Hunter, Leônidas e muito forçado, o Oreo. Se vacilar, cara, se deslizar... O cara não tá aqui, a gente usa o favor escrotinado. Não, é assim, se deslizar, aí já era, vai pra geladeira. Então, gente, é sério. Os participantes do HunterCast mesmo são eu, o Leônidas e o Oreo. Você pode ver isso no post. Não tem Nerdmaster desenhado, apesar de que o Vinícius desenhou o Leônidas, o Oreo errado, mas ele vai arrumar em breve. Porque, olha só, você não sabe? Leônidas é o que faz as nossas vitrines. O Wincast foi o Leônidas que fez, a capa do site. Leônidas fez. Leônidas é um excelente desenho, cara. Então, vamos deixar ele animado com elogios a capas e as artes, porque senão ele desanima, cara. Sim, me elogio para eu ficar mais prepotente. Leônidas vira duas coisas. Elogio e dorinho. E dinheiro. dinheiro é bom. Muito bem, Leônidas, vamos começar a ler, então. Primeiramente, eu quero ler o e-mail de Lemuri Gameplay. Olá, meu nome é Lemuri, tenho 14 anos, sou de... Pera, é isso? É casa da mãe Joana? Porra, Lemuri, qual é o nome do cara? Então, cara, no e-mail tá escrito Bruno, mas eu não sei. Provavelmente não sei. Lemuri, depois você manda pra gente aí o seu nome, cara. A gente fala no próximo leitura de e-mail. Enfim, vou começar a ler aqui, Lemuri. Uma vez que um RPG Cyberpunk constituído por um grupo um tanto quanto diferenciado, um samurai, um médico, um furry, um koala... E todos os outros personagens bizarros e inimagináveis. Ah, é amigo seu, cara? Ai, vamos lá. Mas vamos focar no médico, eu. E o samurai. Depois da batalha envolvendo policiais e koalas, nossos personagens retornaram à nave principal e o médico resolveu começar uma intriga com o samurai. Ai, nossa, cara. Ei, entendi um bonito. Os dados estavam ao meu favor e consegui afundar um bisturi no olho do samurai e arrancá-lo. Caralho, cara. É muita agressividade pra um jogo, né, cara? Eu não sou um médico, enfim, o bisturi no seu olho e arranca o olho fora. Imagina, menino. Depois de vários turnos onde os dados estavam ao meu favor, o samurai acabou irreconhecível no chão com a cara explodida por tiros. Caralho, cara. Ele fez no Robocop, sabe qual é? No Robocop clássico. Quando o cara explode o Murphy em tiro. Uhum. Coitado. Foi a cena mais bizarra possível. O médico que, em teoria, seria o suporte, não entraria em batalha, conseguiu matar um dos mais fortes do grupo. Depois disso, o mestre ainda reviveu o maldito, porém, seria melhor não ter revivido. As situações que ele passou depois... Bom, três pontinhos. Ela é melhor ter criado outro personagem. Caralho! Que mestre filho da puta, cara. Então, gente... Esse tipo de pessoa, que não é pra jogar RPG. Você tá... A mensagem do grupo tá clara, cara. Ninguém quer que jogue. Abraça a mensagem e sai fora. Muito bem, Leone. Obrigado pelo e-mail, cara. Vamos esperar seu próprio contato no próximo HunterCast. Abraço. O que foi, cara? Tá parecendo um significado de rádio, né? Mas é isso que eu tô pensando. Vou mandar um beijo, sei lá, pra Minas Gerais, isso aí. Abraço, Minas Gerais. Muito bem, Leone. Agora sua vez. Vai. Comentário do site. Eu vou, pera. Se for Não, para. Não vou zoar a edição. Simões Neto. É, tem uma história boba, mas engraçada. Bem, pelo menos foi no dia. Ih, o famoso no dia foi engraçado pra caramba. Você tinha que estar lá. Vamos lá. Estávamos jogando Vampira Máscara. Bom, tô jogando de Bruhá, parabéns. Mas numa campanha onde os personagens eram humanos, caçadores de vampiros na era medieval. Porra, caralho. Meu sonho é jogar Vampira Máscara só pra poder jogar de lobisomem e caçar vampiro, cara. Ah, tem toda uma treta lá, mas nem todo lobisomem caça vampiro e é isso daí. Não, mas eu caçaria vampiro. Não tem problema, tá. Eu não gosto de vampiro. Não, lobisomem é louco de forte, mas então. Ele tava jogando na era medieval, só que ele já tava jogando de humano, caçador de vampiro. Exato. É, eu pensava... Lembra uma vez que eu joguei com o caçador de vampiro, cara, no RPG do Guilherme? Lembro, ninguém gostava de você. É importante destacar que não usávamos magia e a ambientação era mais, entre aspas, próximo do real. O que ele quis dizer com próximo do real? Porque eu tinha vampiro, que... essas coisas? Exatamente, né, cara? Tirando o fato de vampiro e magia, era próximo do real. Até aí, tirando o fato de qualquer coisa, tirando o fato de tirar magia de todo jogo de RPG, é fácil do real, caralho. Então Cyberpunk é próximo do real? Cyberpunk não é um RPG mais no futuro dos anos 80, que a gente achava que o Brasil seria assim? É. Então isso é bom, tá próximo do real. Mas, tinha magia também. Ah, tinha magia e tem meio pra terminar de ler. Beleza. Próximo do real. Tudo esclarecido no início do jogo. O grupo era formado com alguns jogadores com experiência em RPG e um rapaz que não tinha experiência. Ih, não tinha... É foda essa galera. É um novato, é um novato. É um novato. Nossa, a gente tem um novato no grupo até hoje. Me chamou o cara de novato. Pronto para entrar numa igreja abandonada, que provavelmente tinha vampiros. Ah, claro que tem, sempre tem. O mestre pegou... Na igreja abandonada, com certeza tem alguma merda lá. O mestre pergunta ao jogador iniciante: e aí, o que você vai fazer? Ele para, pensa um pouco e responde... e responde falando sério: bem, inicialmente vou criar um campo de força em volta de mim. O cara tava em outro planeta, cara. A galera que acha que RPG é qualquer coisa, né, cara? É RPG vale tudo. Ah, tô legal, nada, porra. O jogo teve que ser parado por alguns minutos para explicar novamente algumas regras básicas e esperar o riso passar. PS, o jogo Chrono Trigger. Isso é uma coisa que eu falei no programa. O jogo Chrono Trigger se fala como se escreve: Chrono Trigger. É uma invenção de quem gosta de falar difícil. Toma babacas. Simões Neto estava certo, assim como eu também estou certo. Nossa, tá bom. Outro comentário? Olha aí, de novo. Quem? Nosso amigo? Nosso amigo, amigaço. Rafael Nosso Dourado. Nosso amigo Rafael Golgago. Golgago. Lá do Sapo Brothers. O Rafael Dourado, a vida dele é ouvir podcast, cara. Porque eu tava ouvindo um podcast aí, ele também tava na leitura de mim. Ele tava? Tava. Qual? Foi mais um. Ah, cara, eu não vou ficar falando podcast aqui, né, velho? E não, tipo, troca o nome pra uma outra parada. Ah, tá, Livre Pauta Nova. Que escroto. Pô, então ele tá em todas mesmo, hein? Ele tá, né? Essa é a vida. Mas ele tem que ser mais fã da gente. Ah, cara, ele tem que ser mais fã de quem ele tiver sido, essa é a verdade. Ai, cara, politicamente correto tá te afetando. Rafael Dourado. Eu quero ter um espaço na internet do meu Deus. ó, a gente pode falar aqui porque é parceiro nosso. E o Last Cast acabou por quê? tá lá vendo, mas não tá pressão. Vai dar merda falar isso. É brincadeira, Brunão, Miotti, meus amigos, meus amados. Brincadeira, amo vocês. Cavaleiro. Miotti. Miotti é um cara maneiraço, cara. Vamos lá. O Miotti, cara. Eu tenho uma coisa pra falar do Miotti. Eu já tava achando Skype, não tem quem já. Aí eu recebo uma mensagem vindo do Miotti, ó. Daqui a 10 minutos eu tô pronto pra você. Aí passa, eu não tenho. Me corre, eu tô de errado. Caraca. Que é isso? Não, quando a gente gravar de novo. Quando a gente gravar de novo, a gente pergunta qual foi isso daí, pô. Vai daí. Não. Vamos lá. O Rafael. Pô, a gente foi indo, né, cara? É o fim da noite, é alegria, que alegria. Esse tomel maluco aqui, ó. O que que tá falando aqui, Taberneiro? Enfim. Lendo aqui esse pergaminho. Rafael Dourado novamente, que dispersou total. Considerando que sou de uma época que, entre aspas, nerd era ofensa, e para mim ainda é. Agora é cu, agora eu sou nerd. Nossa, desse nerd virou modinha, cara, é uma bosta. Porque eu lembro de eu indo pra escola, os amigos e eu virando e falando pra mim assim: é, Lala, vai brincar na rua não? Ela não, vou lá em casa, ela jogou o videogame, sei lá. É nerd mesmo, né? Nerdão, vai lá então, nerdão. Aí eu saio tristado, pra dessa massa, eu não sou nerd não, mas era um nerd. Né? Ainda sou, eu sou true nerd. Tá bom. Se você tem que se afirmar nerd, você não é nerd, essa é a verdade. Não, é verdade, foi o que você fez aí agora. Eu não fiz zoando, né, cara? Não. Eu não sou nerd, por exemplo. E pra mim, ainda é. Pra ele ainda se sente ofendido de chamar ele de nerd. Fico feliz que de RPG eu, entre aspas, escapei. Ao menos na infância e adolescência. Só fui ter algum contato com... Pera. Pô, ele tá feliz porque ele escapou de RPG? RPG é a coisa mais maneira do mundo, porra. Porra, Rafael. Mas ele desenha. Tirinhas, safado, vai. Só fui ter contato com isso graças ao jogo Phantasy Star pro Master System, que foi amplamente divulgado como o primeiro jogo totalmente em português, aqui, o primeiro. Que tinha save ou algo assim. Caraca, tem um jogo português naquela época. Caraca, cara. Olha só, dia 25 de dezembro de 2008, foi lançado Phantasy Star Zero pro Nintendo DS. Então é um jogo de franquia, cara. Tem um monte. Eu tô vendo aqui agora. Caraca, tem mais. Pô, tem jogo pra caramba. Ó, tem de 2000, 2006, 2008, 1987, 2009. Caraca, cara. Esse nome aí não é estranho. Eu não sei. Mas aqui, cara, o jogo era em português, cara. Era um diferencial do caralho isso daí. Eu lembro Porra, eu lembro, tipo, nem é tão antigo assim, mas lembro que eu tava jogando Speed Racer, PlayStation 2. Ah, e tinha... Caralho! Eu não vou ter a chance de lembrar, porque eu vou esquecer. O Leônidas falou e agora que ele jogava Speed Racer de PlayStation 2. E eu também jogava essa porra, era bom, mano. Enfim. Cara, melhor jogo, cara. Melhor jogo de corrida do mundo inteiro. Olha, vou falar uma paradinha de vergonha alheia pra vocês. Você lembra do seu blog, Leônidas? Puta! Porra, eu fiz um review bonzão, cara. Fiz um review. O cara fez um review, que eu não imagino. Ué, não ficou um review bom, não? Eu zerei o jogo pra fazer um review, cara. Caralho, cara. Eu era, tipo, de... Criando conteúdo pra gente. Toma no cu, cara. Não... Tipo, teve uma época que eu devia ter 15 anos de idade, ou 16, sei lá, quando eu tinha um blog, aí era ano novo, eu tava sem conteúdo pra postar no blog, caraca, o que eu vou pensar no blog e tal, aí, vamos pra Angra, que era ano novo, até eu não podia recusar, sei lá, não tinha direito de escolha, sei lá, já não aí... É, aí eu fui, só que eu falei, pô, vou levar meu PlayStation 2. Aí levei uns jogos irados lá e zerei quase a maioria lá, lá em Angra. Aí eu, tipo, eu zerei só pra poder fazer review no blog. De, o post era jogos que eu zerei no ano novo. E ele tem uma intro legal, procura aí. Ele tem, eu vou lendo aqui, você procura aí, ele tem uma intro legal. É viniciusred.blogspot.com.br. Era o que eu tinha, cara, era o que eu tinha. Enfim, onde é que eu parei? Vou falar. Vó, mas tá linkado aí no post aí o blog do Vinícius. Não, vai linkar. Filho da puta. Não, deixa eu ler aqui o e-mail do Rafael Dourado, pera aí. Mas graças a uma daquelas dicas Tectoy que vinham nas revistas da Mônica, eu peguei um ódio do jogo logo os caras. Que isso? O truque pra começar com mais dinheiro não funcionava e eu não sabia o que tinha que fazer mesmo lendo as instruções. A partir daí, tudo que tinha essa sigla, eu simplesmente ignorava. Que isso? O cara tomou birra de RPG por causa de um jogo. Mas quando, entre aspas, esse negócio chamado internet, fecha aspas, começou, eu fiz parte de um grupo de e-mail. Porra, entre aspas de novo, por quê? Não entendi. Tipo, eu fiz parte de um grupo de e-mails, entendeu? Era um grupo, né, cara? Era, era um grupo de e-mails, só. Não, já viu? Não era grupo, você cara, sabe o que você tem? Você sabe aquela brincadeira de você criar uma história, você fala uma parte, você passa você tem que contar uma parte? Não. Tipo assim, eu vou começar a contar uma história. O Koala foi, se apoiou na parede e pegou seu artefato pra poder atirar. Aí eu vou terminar, ponto, aí você continua daí, entendeu? Ah, eu vou continuar daqui? Tá bom. Ele tava na parede e ele morreu porque o Leônidas valeu o resto do e-mail ali. Tá, exatamente, isso, mano. É essa brincadeira. É. Eu não sabia que era isso. Eu fiz parte de um grupo de e-mail das antigas listas de discussão que fazia o que parecia ser um RPG, mas não tinha mestre e eu não entendia muito bem a dinâmica. Ué, ué, ele tava jogando tipo um livro-jogo, só que com e-mail? É, mano. Beleza. Ele não tinha mestre. Onde é que eu parei? Mas não tinha mestre e eu não entendia muito bem a dinâmica. Em pouco tempo, estava só eu escrevendo uma novelinha com cada vez mais postagens e cada vez menos sentido. Que é assim, cara, RPG, ainda mais se for RPG de temporada, você tá com seus amigos assim, se você não tiver nada pra fazer. A história de RPG vai ficando cada vez mais maluca, cara. E já que citaram episódios de desenhos que usam RPG, eu sugiro um do laboratório de Dexter que ele está com os amigos jogando. Aí a Didi passa a mestrar e transforma o paladino que o Dexter estava interpretando em um hobbit. Caralho. Ou também o episódio de Futurama em que o Bender causa uma distorção na realidade e eles passam a viver, inclusive lançando os dados a cada ação. Caralho, que caralho, foda. Caralho, eu lembro. Eu não sabia desse episódio. Cara, tem um episódio que aparece o Gary Gygax, cara, o criador do D&D. Pô. Aqui, tem um outro aqui, um adendo dele aqui. Será que aqui cabe um jabá de tirinha sobre RPG e Dragon Ball que fiz há algum tempo? Não cabe, cara. Tchau. Acabou o e-mail. Sacanagem. Mentira, amigo. Vai estar aí no post aí pra galera poder curtir. Tá bom, brother? Você é parceiro. Vai estar junto. Falou, cara. Qualquer coisa é só mandar e-mail pra gente conversar. Então, Vinícius, acabamos tudo, cara. Acabamos todos os recados de cabelo. Vamos subir a música, vamos terminar, vamos fechar a tabela. Ah, pera. E a promoção lá? Cagaram, né? Ah, pois é, então. Então, galera, tudo valeu, né? Vamos ver se não vai pra frente. Mas acho que é porque eu pedi muito, cara. Eu exigi demais. Tu foi longe, mas se voou muito perto do sol e sua asa de cera se derreteu, né, cara? Então, galera, vou mudar aí a promoção, então, né? Pra poder ajudar a galera. Vamos fazer o seguinte: escreva no post que está no Facebook apenas o Eu Quero o Torre de Babel. Quem? Aí a gente sorteia, mas você tem que falar só. Mas pra valer, você tem que estar inscrito. Tem que ter mais like, pô. Aqui tem sistema de like. É verdade. Boa. Aí, Leandro. Quem tiver mais like, escreva. Eu quero o Torre de Babel. Você tem que estar inscrito no Facebook. Não se esqueça de escrever no Facebook pra estar valendo, porque vamos conferir. E quem tiver mais like, estará participando da promoção e ganhará o Torre de Babel. Olha aí, bonito. Mesmo pra galera que vamos colocar uma meta aqui, porque, porra, vai que ninguém dá like e, tipo, tem dois likes, aí a pessoa ganha. Ah, não. Pelo mínimo 10 likes. Isso que eu ia falar, 10 likes. O mínimo. Então, beleza, então. É isso aí, Leandro. Vamos passar o e-mail aqui de novo, rapidinho? Bom, pra você poder falar com a gente, conversar pra caramba aqui, Você pode mandar o seu comentário, sua dica, sua reclamação, seu dinheiro para tavernahunter@gmail.com.br. Ou a gente pode encontrar a gente no Twitter também, @hunter_cast. E no Facebook. Que é facebook.com/huntercast. Tá bem, comente no site, fale com a gente e até o próximo vídeo. Tchau. Próxima semana. Tchau. Até a próxima. Nada. Rodada bônus. Vai. Pegue um. Olha, tá. Nossa, eu ia fechar aqui o vídeo. Então, galera, para nos encontrar, como todo mundo já sabe, é tavernahunter@hotmail.com. Mande seu recado. Gmail. tavernahunter@gmail.com. Mande seu recado. .br, cara. Você não tá vendo aqui, não? tavernahunter@gmail.com. Gmail? Caralho. tavernahunter.gmail.com. Gmail, cara. Gmail. Gmail. Ah, não, cara. Isso vai entrar pra final do programa, cara. Ah, não vai mesmo, cara. Eu vi um vídeo que eu vou botar essa porra, é muito trabalhoso. tavernahunter.gmail.com.br. @gmail. Caralho, cara. Fala você.